eventos. Tá, cheio de eventos. Ele é pago pra fazer presença. Ah, é? Tá assim agora? Porque eu fiquei sabendo que seu Bento tá querendo se naturalizar chileno pra servir a seleção. É mesmo? Opa, ele não quer, ó. Tá mal, tá vendo porra nenhuma. Tá certo. Fala em seleção, chupa mano Dunga. Ah, nossa, que legal. Parou a Paulista pra comemorar aqui. Vá pro inferno. Eu gosto do Dunga. Para de bater. Olha, desculpa, eu acho que depois do 7-1, eu não sei se vocês aí já conseguiram se desintoxicar. Eu não. Eu também não. Eu quero que o Choba da seleção brasileira pegue fogo. Mas eu digo pra você, um time do professor Dunga jamais tomará mais de 4 gols no jogo. Não sei. Jamais tomaria do céu. Não sei, não sei. Eu sou fã, professor Dunga. Aliás, um time montado pelo Dunga daria de um monte. Não sei porque o cidadão tá babando ovo, porque eu não sou de falar mal do Dunga. Não, o Dunga água por vinho, por quê? O Dunga te salgou aqui? Não, o Dunga não. Os números do Dunga, ô Mota, os números do Dunga, antes mesmo dele ser demitido a primeira vez da seleção brasileira, eram favoráveis. Ele tava bem, no aproveitamento dele ele tava bem. Inclusive, muitas pessoas defendiam o Dunga aí pra continuidade do trabalho pra disputar a Copa. Tá certo? É que em 2010, Dunga foi um fiasco. Ele foi um fiasco. A forma como o Brasil perdeu aquela Copa, Domenico, sabe? Pra Holanda ali, sabe? Tipo, o Felipe Melo vacilou. Ganhando o jogo. Mas querendo ou não, eu acho que o principal erro do Dunga naquela época, Domenico, foi não ter levado o Ganso e o Neymar. Porque todo mundo tava pedindo os caras da seleção. Se tivesse levado, acho que a torcida ia pegar um pouco mais leve com ele. Mas como ele bancou os caras lá, falou, não vou levar, vou fechar meu grupo aqui, e é com isso que eu tenho, é com isso que eu vou. Tá certo? Eu acho que ele criou uma grande rejeição. Lógico. Aí começou a bater de frente com a TV Globo, tá certo? Mandou os caras da Globo se juntar com a vala comum da imprensa. Falou, opa, aqui não tem distinção não, todo mundo é igual. Vai sentar lá no banquinho e vai esperar pra conversar comigo. Aí os caras da Globo já azedaram com o cara. Então ele plantou ele próprio cavou a cova, Domenico. E quer saber, ele plantou o colher. Agora, que ele fizesse ia tomar uma dimensão maior. Hoje, o Portugal, se não me engano, acho que o Brasil já fez aí 7 jogos depois da Copa do Mundo e o aproveitamento do Brasil é excelente. É excelente. Mas eu não tô criticando aqui o Dunga especificamente. Eu tô criticando aqui a seleção brasileira e o futebol brasileiro como um todo. Que não mudou eu acho nada, que hoje, né? Portugal, desculpa, uma seleção que já teve aí jogadores expressivos, como foi o caso do Ronaldo Gaúcho, do Romário, sabe? Tudo bem, o Neymar hoje é um jogador que tem potencial para se tornar o melhor jogador do mundo? Tem. O William é bom jogador, tá comendo a bola também, joga muito, merece a chance na seleção? Merece. Mas a seleção brasileira, ela me passa uma antipatia, velho. Uma antipatia do tamanho do mundo. Eu olho pra seleção brasileira, ainda mais depois daquele 7, velho. Eu tenho vontade de vomitar, velho. Vou dizer uma coisa. Eu respeito com o Mano. Bicho, agora, fora da brincadeira, eu tava provocando que o Mano ontem, durante o programa aqui, quando tomou 1-0 da França, ele falou, aí, o Brasil virou pra 3-1. Agora eu vou falar um bocadinho sério. Eu gosto do Dunga, porque ele me mostra um lance de seriedade e ele fez uma coisa que o Mano falou aqui, que muitos outros deviam ter visto. Ele não dá privilégio nem regalia pra ninguém. Ah, sou da Globo, sou do Escambau de Madureira. Não tem puxa-saquismo. O cara trabalha, certo ou errado é outra coisa, mas ele tem a filosofia dele, é um cara que trabalha duro. E resultados, mano, é expressivo os resultados. O Dunga, o time dele, marca em cima, tem vontade, você não vê cara com mimimi. Eu aposto que se o Thiago Silva fosse jogador do Dunga e chorasse, ali antes de bater, jamais ele colocaria a camisa de seleção de novo. O Dunga, ele tem um pouco do que era o Zagallo. Eu gosto, o Dunga é um cara sério, cara. Eu gosto muito de você, mas vai gostar de mim. Você não gosta do Dunga? Eu detesto, porcaria. Eu tô de Argentina, hein? Mas eu gosto. Ah, vem pegar aqui no meu Dunga. Vai, segue o programa aqui, Dunga. Vem pegar aqui na minha branca de neve. Eu não gosto do Dunga, puta porcaria. Vem pegar na minha branca de neve. Vamos começar com a... Vamos, com quem? Com quem? Lá? Com o líder. Com quem? Com o líder. Com a referência futebolística do Cone Sul. Por merecimento, distribuição do jogo. É claro, no Cone Sul não tem ninguém melhor que o Corinthians. Calma, pode haver uma distração momentânea. Ontem eu vi a distração momentânea. Pode haver. Inclusive, eu me baseio aqui em números, Motinha. Eu me baseio em números quando eu vou falar. Porque eu acho que qualquer palavra que eu diga aqui, se não for embasada, pra mim não tem crédito, tá certo? Ah, é? E aí é uma simples opinião. Fala, mano, mas justamente pra analisar, Motinha, não, eu vou deixar você dar manchete, mas pra falar de opinião aqui concreta e com 100% de embasamento, número. Eu apresento números. O Corinthians, ele tem o melhor aproveitamento do ano envolvendo Europa, envolvendo Ásia, envolvendo Oceania, envolvendo América do Sul, envolvendo América do Norte. O Corinthians, ele tem o melhor aproveitamento mundial, tá certo? Neste ano. Mas na Libertadores eu não vejo ninguém à minha frente. O Boca Juniors é o primeiro. É o melhor aproveitamento mundial. Aonde tá isso? O Boca é o primeiro. Já não, tem... mas o Corinthians, ele é de fato. Inclusive, me chamaram de fanfarrão ontem, quando eu falei. O Corinthians é um trem desgovernado. E porque o Boca tá na frente? Ele não tem freio. A Portugal, desculpa. Ah, é... não, não vem, não. Eu acho que não se... reclama, não. Não é questão de falar isso. É... pra quem entende um pouquinho de futebol, tá certo? Eu não deveria nem responder pra você. Mas você não veio com números? O negócio é o seguinte, o grupo do Boca... Zamora, Palestino, velho. Desculpa, é ridículo, é tosco. Tenho que concordar. O Corinthians, ele caiu no grupo da morte, tá batendo na cara de todo mundo. Tá matando o São Paulo. Se o Paulista nem falou Boca, nada. Sem o Boca, se fosse o São Paulo no lugar do Boca, o São Paulo estaria aí primeiro. Não, tem e com o Boca lá dentro. E com o Boca lá dentro, o São Paulo seria líder do grupo. Mas agora, seja um pouco sincero. Já que eu sou sincero com você, o time do Boca Juniors é ruim? Não é ruim. Não é ruim, mas o Corinthians é melhor. Isso nós vamos ver quando o Corinthians é melhor. Isso a gente vai ver lá na frente. Isso a gente vai ver lá na frente. Mano, ontem vocês não jogaram com a Marília com... também, pode ser. Mas fala aí, irmão. Ontem o Corinthians fez aí com o time do Penapolense, né? 5x3, né? Fez 5 gols, depois deixou fazer 3. Né? Não dá pra entender o que aconteceu. Parece aqueles moleque que dormiu com o joystick. O Penapolense dá pena. É dia de pena, né, mano? Penapolense não é de pena. Ah, Motinha, é que o nível do Campeonato Paulista é muito fraco, né? Você pega aí um orçamento, a estrutura, os jogadores... Qualquer clube grande tem, comparado com um time menor... É uma vergonha perder com um time grande. É incomparável, sabe? É incomparável. Não tem o que se discutir em cima disso. Mas o Corinthians, ele tá na dele. Ele pegou aí um adversário mais fraco em casa e ele mostrou por que veio. O Corinthians, ele conseguiu aí fazer 5 gols. Se tivesse mantido o ritmo, se o Corinthians tivesse continuado a insistir, tá certo? E criar jogadas ali, tentar buscar o gol, o Corinthians poderia terminar essa partida aí com 10 gols. Poderia. Poderia, que o Corinthians depois do quinto tirou o pé. O Corinthians acabou tirando o pé, Motinha, mas eu acho que tirou o pé de uma maneira pouco inteligente. Porque o Corinthians aí no decorrer do jogo, ele começou a rifar demais a bola, ele começou a dar chutão pro alto. Era o Cássio lançando da defesa, ou então os zagueiros lançando lá, tentando buscar o Wagner Love no ataque, quando o Wagner Love entrou, enfim. E passar o tempo, né? Mas isso é ridículo, Mota. Um time que tem o toque de bola que o Corinthians tem, quando você quer diminuir o ritmo, você não precisa deixar a bola com o adversário. Permaneça com a bola. E você permanecendo com a bola, você não corre risco de tomar gol. É, eu acho que é preocupante sim, quando eu venho aqui e falo, ah, mas o Corinthians hoje ele é um parâmetro, hoje o Corinthians é uma referência, e de fato é, mas é preocupante, Moto, o Corinthians tomar 3 gols da forma como tomou. O Corinthians ele praticamente morreu. O primeiro gol, golaços. O primeiro gol aí foi um erro individual. Alguma coisa assim. O primeiro gol aí foi um erro individual do menino aí, do Iago, ele acabou tropeçando aí na dividida de bola, aí o cara colocou um chute bonito de cobertura aí de canhotinha ali, cobrindo o Cássio, tá certo? E ali o Corinthians tomou o primeiro gol. O segundo gol, mano, foi do Dracena. Ele não conseguiu fazer uma parede na frente do atacante, que foi o mesmo menino aí que acabou fazendo o gol. Foi do Dracena, ele foi mal nessa marcação, porque ele deixou o cara bater praticamente da linha da pequena área ali, um chute cruzado, forte, e o Cássio acabou tomando o gol. O terceiro gol foi um erro também do Edu Dracena. Foi uma falta lá que o cara cruzou lá na ponta esquerda. O cara escorou e nas costas novamente do Dracena. Subiu o menino lá, acabou fazendo o terceiro gol. Então o negócio é o seguinte, Moto. Não foi a maratona, eu acho que... mano. Não foi. O nome do cara é Crislan, viu, Portuga? Crislan. É bom jogador Crislan, esse menino aí. Ele saiu do banco lá também, ele não começou jogando titular, não. Mas o time do Corinthians, Motinha, eu acho que ele tem que ter um pouco mais de atenção, principalmente no setor defensivo. O Corinthians, ele acabou tomando aquele gol do Danúbio no final da partida, óbvio, não influenciou em nada, porque o jogo tá 2x0 pro Corinthians, tomou o gol ali e terminou 2x1. Mas da mesma forma que não influenciou nesse jogo, o Corinthians pode entrar apático numa próxima fase no mata-mata e acabar tomando um gol aí que pode manter vivo o adversário, num jogo que teoricamente já tava morto. É. Entendeu? Então, Domênico, tudo bem. Leva-se em conta aí que Edu Dracena e Água aí só jogam juntos no treino, não tem ritmo de jogo, o entrosamento também não existe, são jogadores aí que praticamente não se conhecem, beleza. Mas contra um time fraco, como é a Penapolense, o Corinthians ele não poderia dar a sopa que deu, Domênico. Todo mundo sabe aqui no critério de desempate, principalmente ontem, quando o Corinthians conseguiu abrir 5 gols aí diante da Penapolense, deveria ter mantido. Mantém com o toque de bola, beleza, quer se poupar, não vai jogar domingo contra o Bragantino aí, vão descansar um pouco. Mas beleza, segura a bola, não toca a bola, 3 gols, gira, né? Tá certo? Faz o giro. Não deixa o adversário com a bola e não se expõe ao risco desnecessário. É. Então, o Tite, eu tenho plena confiança nele e acredito que ele vá realmente corrigir esse erro, corrigir essa postura do time do Corinthians aí, que é injustificável. Agora, Domênico, com relação aí ao próximo jogo, pega o Bragantino em Bragança aí no próximo domingo. E depois eu tenho o jogo contra o Danúbio aí na próxima quarta-feira. É quarta-feira. Não, quarta. Dia 1º de abril é quarta, né? É. Então, quarta-feira. E no domingo tem contra o Santos. Porque né? O Corinthians ele depois pega o São Lourenço numa quinta-feira. Então contra o Danúbio ainda é na própria quarta-feira. Certo. E passando o Danúbio, que é na quarta que vem, aí é o clássico contra o Santos, aí também na Arena Corinthians. Dois jogos pedreiro, né? Olha, são jogos difíceis, Motinha, mas para um time que tem aí o elenco que o Corinthians tem, e quando eu falo isso eu não falo brincando não, porque o reserva quando ele entra, ele também tem mais ou menos a mentalidade do titular. Pode ser que não tenha a mesma técnica, a mesma qualidade técnica, mas o estilo de jogo do Corinthians não muda. Não muda, né? O time do Corinthians toca a bola, é único, né? ele insiste no toque de bola, ele não se desespera. Então o Tite ele conseguiu implantar muito bem isso daí, tanto na equipe que joga como titular, quanto nos caras que estão ali que podem buscar uma vaga na equipe titular. Infelizmente cara, ontem... O que fazer, né? Viu, Motinha? Ontem, infelizmente, aí também o Wagner Love não conseguiu aí marcar o gol dele. Continua a saga aí do Wagner Love atrás do gol. Sabe o que me parece, mano? Que ele tá em outra rotação. Lembra da época do disco? É. Tá um pouco mais lento, mas um pouco não é mais só fora isso, da não. Forma. É, mas eu acho que é só isso não, Motinha. Se a gente parar pra analisar ontem, quando o Wagner Love ele entrou, ele colocou duas vezes o Bruno Henrique na cara do gol. É, sabe jogar, ele sabe. O Bruno Henrique aí, ele acabou perdendo os gols aí, o goleiro da Penapolense foi bem. Mas o Wagner Love, infelizmente, ele foi vítima também de um sistema que o Corinthians modificou, que eu já falei aqui, que foi do chutão. Que facilita muito para um jogador aí que é técnico, como é o Wagner Love, quando a bola chega nele, ele faz muito bem aquele papel de pivô, quando ele vira o corpo para cima do adversário, lá já chega batendo. Ele fez isso aí no último jogo na arena aí, quando ele acertou a trave, mas ontem ele não teve lá grandes chances, né? Infelizmente a bola vinha só a quadrada lá da defesa com o ataque. Eu vou lhe falar uma coisa, ele, quando ele foi contratado, eu disse que o Dracena era um calça de esmolhada. E vou falar mais. Para. Velho é o seguinte, se você parar o velho, velho ele vai indo bem enquanto ele tá jogando. Parou o velho, ele enferruja, precisa passar WD-40, óleo Singer, que depois ele volta sem assim, o ritmo. Parou o velho, velho, ele esfria. Esfriou o corpo, o velho não joga mais. Vamos só as manchetes, vamos lá. Vamos lá, diz vai. Que Guerreiro fará tudo pra tentar ficar, mano. Diz que até quarta-feira parece que vai resolver essa novela. Será? Olha, a informação é do Cereto. É. Da Globo, né? Ele falou que... É do Sport TV, pra falar a verdade, né? Mas é do grupo. Que até quarta-feira o Guerreiro definiu a situação dele. A informação que eu tinha também é que o Corinthians faria essa proposta, Mota, de 5 milhões e meio de dólares aí, mas pra quem tava irredutível, como o Guerreiro estava, até poucas semanas, eu acho que se ele tiver mesmo 7 milhões aí e visar só dinheiro, ele pode ser que saia do Corinthians. Agora, se ele quiser continuar sendo alguém... Tá certo? Sendo alguém, ele aceita que o Corinthians propuser a ele e seja feliz pro resto da vida. É verdade que o Corinthians pode vender uma parte da camisa, coisa que já foi feita com o Ronaldo, mano. Mas eu acho que é ridículo fazer isso. Eu acho que o Corinthians tem que tentar viabilizar. Né? Ô, Motinha, na boa, ó. Vamos lá. 5 milhões e meio, tá? 5,5 vezes. 3, né? 3,5. Arredondar, não. 3,3. Vai. Um tá dólar, hein? Você tá ele feliz, vai ter 18 milhões, tá? 18 milhões. Então vai vendo. Vai, vem. Ele com salário de 500 pau, Motinha. Ele com salário de 500 pau. Nossa. Tá certo? Por mês? Tá bom, por ano, ele vai ter também aí uma quantia de 6 milhões. Tá bom, hein? 6 milhões. Um ano. Ou seja, juntando aí tudo, bora. Motinha, o que o Corinthians pode oferecer pra ele aí, pra que ele renove, 5 milhões e meio de dólares. Certo. Mais 500 pau por mês. Certo. Ele vai ter, ao todo, no final de 3 anos, 36 milhões. Dá, nossa, pra comprar o peru todo. 36 milhões, até o recheio. Ah, dá pra comprar. 36 milhões, Domênico Gato. Isso, vai vendo. Porque tem gente que fala assim, ó. Mas o cara que tem que saber o que é bom pra ele. Não, Guerreiro. Se você não sabe o que é bom pra você, eu tô te passando com números, o que é mais viável. Tá certo? Com 36 milhões na mão, Guerreiro, você tem praticamente um prêmio de Mega Sena. Você, acho que já deve ter feito seu pé de meia, porque jogou muito tempo na Europa. Você deve ter alguma coisa guardada. Você já deve ter casa própria, você não deve pagar parcela de carro, você já deve estar estabilizado, você deve estar bem, Guerreiro. Então, com 36 milhões na mão, você aplica. Você vai lá pra sua gerente e fala, ô, gerente do banco, tem aqui, ó, 36 milhões. Porque você chegou lá com os meus R$1.000 querendo aplicar, Domênico Gato? Quantos? R$1.000? Ah, tá. Ela vai me arrumar um plano lá de 0,2, velho. 36 milhões, véio. Deve dar não, 1% não. Então, vai vendo, Domênico. Se eu chegar lá com R$1.000, ela vai falar, ó, tem um plano top aqui pra você. Vou falar, opa, vou investir meu dinheiro. Aí eu falo, qual que é a taxa? Aí ela fala, então, fora a taxa administrativa que tem aqui, a taxa de administração do fundo, vai ter uma rentabilidade, ó, ela segura na orelha, assim, ó. Aí eu falo, ih, mano, vem coisa boa por aí. Ela fala, quanto? Ela fala, 0,2. Nossa. Não, 0,2 não. Então, não, mas... poupança não. Não, mas... Não, pera, você não tá entendendo. É o que ela vai falar pra mim com os meus R$1.000. Certo. Agora chega lá o Guerreiro, Domênico Gato. É 1%. Carrão importado. Aquele ronco que dispara até o alarme do vizinho. Assim. O Guerreiro vai aí ter. Aí ela vai lá, Domênico, e toca lá. Peraí, volta o ronco do carro mais uma vez. Aí dispara o alarme do vizinho. Aí ele para lá na agência. Lá. Ele chega e fala pra gerente. Fala, oi, tudo bem? Meu Deus. Sou o Paolo Guerreiro. Ela fala, né? te conheço. Aí fala, vim aqui aplicar uma grana. Ela, sim, pois não. Aí ela fala, qual que é o valor que o senhor gostaria de aplicar? Mas fala se eu toco espanhol. Velho. Aí ele fala assim, ó, 36 milhões. Mijones, ele fala. 36 Mijones. Milhões. Mijones. Domênico Gato. Domênico Gato. 36 milhões. 36 milhões, tudo bem que ele não vai receber à vista, mas ele pode fazer um planejamento, que ele receba, sim, aí. Bom, vamos supor, aí vai que ele... Mas coloca aí 36 milhões, no final é de 3 anos de contrato. 1% vai dar 360 mil reais por mês. 1%, porque pra mim ela não tem essa rentabilidade de 1%. Pra ele, com 36 não, milhões, tem 1% que sai mais coisa. Não, é, ela foi esperta que sai mais coisa. Se ele convidar pra jantar, ela vai. Ah, opa. Vai. Então, ó, Guerreiro. 360 mil por mês. 360 mil por mês você vai ter de rentabilidade, tá certo? É a sua aposentadoria. Não tô falando. Não, não sei o quê. Não é que você vai ficar sem dinheiro. Você vai deixar o seu dinheiro aplicado. Mas, Guerreiro, mano, 360 mil pra você gastar com gasolina, condomínio, mercado, caraca, TV a cabo, internet. 360. Velho, 360 pau, Guerreiro. Dá pra tirar o sexy hot? E sobra. É, mas esse, dá, mas e sobra. Esse dinheiro, vamos lá, né? Esse dinheiro aí, ele é recebido em quantos anos? Pílulas. Diluído em 3 anos de contrato. Por ano, Domênico Gato. Então, por ano. Ele vai já tá pondo o salário dele de 500 por mês. É o que ele vai ganhar. Tá, mas todo mês ele gasta uma grana. Mas, né? Domênico, que tem grana, Domênico, que por ano ele vai ganhar 12 milhões. 12 milhões de reais. Que ele gaste por ano quanto, vai? 3 milhões. O quê? Sei lá. Que ele gaste quanto por ano? Domênico, vamos Domênico, lá, faz por ano? Não, mas peraí. Esse cara que tem ideia, muito, eles gastam muito. Mas, né? Domênico, ele já tem uma reserva. Eu não tô falando do cara que tá começando a vida agora. Tira a reserva. Mas, Domênico, por ano ele vai ganhar a quantia de 12 milhões. É 1 milhão de reais por mês. Quanto que ele tem de despesa em um ano? Vai, vamos lá. Domênico, com 1 milhão por mês, faz uma conta básica. Básico? Se ele vai ganhar 12 milhões por ano, é 1 milhão por mês. 1 milhão por mês você, sim, não vive? Bora, você tá louco? Muito menos eu vivo. Por mais que ele tenha despesas, Domênico Gato, o que ele tem de despesa? Sim, como você consegue consumir 1 milhão de reais por mês, cara? Eu sei, mas não é isso que eu tô dizendo. Tô dizendo, mas é isso que eu tô dizendo. Não fala isso pra minha mulher, não, que eu acho que dando dela, né, já não tem show, assim, aquela conta de 36, da milhões, você falou, é sem gastar nenhum puto e ganhando tudo agora. Só que ele não vai ganhar tudo agora. Mas, Domênico, eu tô te passando aqui. Tudo bem, é 1 milhão por mês. É 1 milhão por mês. Ele tá falando de 36 meses, 1 milhão por mês. Vamos, gente, vai na sua manchete. Vai falar que ele vai passar fome? Bom, então, mano, Guerreiro, o negócio é o seguinte: se quiser continuar ídolo e sendo alguém, permaneça no Corinthians. Tá bom. Agora, se você quiser ir pra Europa e ser mais um, tá certo? Vá lá, vá com Deus. Bom, vamos lá, vai. Ó, o Fábio Santos aí não deve voltar contra o Danúbio, né, mano? Não treinou, não deve voltar. Eu, se eu fosse Fábio Santos, Motinha, eu voltaria só na final da Libertadores. Ei. Voltaria só na final, que é pra levantar a taça, velho. E pra chegar lá. Fácil. Mas vamos lá. Não São vejo Paulo, ninguém com o mesmo nível do Coringão. Ninguém. Ah, meu Deus, tricolor, meu Deus. O time que está em crise. Boa noite aí, boa tarde. Deixa eu bater um papo. Tá muito abatido. Mas você percebe que você tá muito abatido. Me diz uma coisa. Você ontem, dizem, e você admitiu hoje, que entregou. Entregou, ele falou. Ele falou hoje. São Paulo, meu. Entregou, né? Entregou. E ele falou, Motinha, aqui lá. Não, não é que ele falou que entregou, ele falou que deixou o cargo à disposição, então, mas não é que falou, me demito. Não, tô comendo o clube, porque assim, deixa à disposição, me demito. No São Paulo, ele fez lá um trato com os caras quando ele veio, que não tem multa. Não, então ele busca. Você quer me tirar e mandar embora? Fica tranquilo, tá à disposição. A lá vão ter. A lá vão ter e não precisa pagar nada. Tá, mas você entregou. Aí, você vem na entrevista e fala que ninguém aceitou, convenceram você a ficar. Não aceitaram. Aí você falou agora, parece que, né, deu uma de Munhá, né, voltou das trevas. Falou o quê? Falou, agora eu vou lutar. Vamos lutar. Vou lutar até o fim, Você queria que ele saísse, Martinho, não? Olha, eu posso falar uma coisa pra você, depois do jogo de São Paulo, ontem eu não tava aqui, estava na rua, a trabalho pela Energia. Aliás, 97. Que sucesso, hein, Mota? Que sucesso, um abraço pra todo mundo do Sem Parar. Daqui a pouquinho tem o trote que fizeram no Motinho, hein? A equipe do Sem Parar tava todo mundo lá, o Marcelo, a Vilma, né? A todo colaboradores que foram separar. É, gente fina. E a todo mundo que foi lá, que foi muita gente, muita gente. Muita gente, né? Muita gente. Só que minha mãe quase foi lá. É? Quase. Ah, a dona Jamil tinha que ir. É que ela tava fritando bolinho de chuva, não, não deu pra ir. Meu pai falou, não, vai sair de cá pra ir lá. Não, o Chicão, deixou. O Chicão é um cara coerente. É, não, não. Ah, aliás, deixa o menino trabalhar. Ficam felizes. Momento. Muito feliz. É, muito feliz. Estamos então, muito felizes. E eu assim, pós-jogo de São Paulo, você tá com a cabeça quente e tal, até pedindo comida. Eu falei, Muricy, tchau. Mas posso falar? Eu fiquei com pena do Muricy quando eu vi entrevista dele coletiva. Ah, ele tá entregue, né, amor? Deu dó, né? Ele tava entregue. É. E ele tava, naquela entrevista de coletiva, ele tava falando assim, por favor, me demitam. Me manda embora. Eu não vou pedir. Motas, tomou uma porrada na quarta-feira. Falou, né? Quarta-feira. Ah, é, o São Lourenço não volta. Então, se ele perder quarta-feira, eu acho, vai lá o jogo. Eu, porque ficou muito nítido essa história toda, que o Muricy fala, né? Eu não sei o que fazer. Né? Um técnico que fala isso... É, já não sei o que fazer. É, exatamente, que ele não tem controle. Ele perdeu o controle com a diretoria, perdeu o controle com os jogadores. Já tentou taticamente coisas e não deu. Eu lembro que aconteceu isso com o Palmeiras quando tava na. O ano passado, que o Filipão caiu fora, né? Isso tá claro que o elenco do São Paulo tá rachado. É. Né? Então, existe tudo isso, essa crise toda. É, tá na hora, exatamente. Quem tem que trabalhar tudo isso é a diretoria, o seu presidente, né? E colocar e falar pros caras, mano, quem quer ficar, quem quer jogar, quem quer virar. Exato. Porque é nítido que alguns jogadores estão mortos. E não estão fazendo esforço para virar isso. Entendeu? Então você pensa, meu, quem quer ficar? O Muricy tinha que chegar e falar, olha, é o seguinte, irmão. Bah, você quer ficar jogar aqui com a gente? Dodô, você quer jogar? Qual é o seu problema? É salário? Exato. Já foi resolvido isso? Vai embora, mano. O São Paulo é muito maior de qualquer jogador, de qualquer ídolo. Tchau, vai embora, ó. Cai fora. Não quer ficar. A gente paga o teu contrato. O São Paulo já fez isso com tanto jogador ruim que ficou lá recebendo 3, 5 milhões. O Clemente Rodrigues ficou recebendo... Não, não jogou um jogo. Ah, fica encostado, vamos pagar até o fim, mas vai embora e larga a gente. Vai boicotar a casa da tua mãe. Opa! Não, não, mãe não. Mãe é sagrada. Entendeu? Sagradíssima. Eu pequei com a mãe de você recebe, recebe o salário atrasado, o que seja, mas recebe uma fortuna. Mas você acha, Motinha, que essa situação pode reverter? Eu acho que a situação ali do Muricy tá insustentável, cara. Eu acho que pro lado do Muricy ali, você vê que o Muricy tá cabisbaixo. Mano, eu acho não é mais o mesmo Muricy. Eu acho que cai todo mundo. Eu vou te falar, o limite é o jogo contra quarta-feira. E se o São Paulo perder ou empatar, eu acho que cai todo mundo, tchau. Se empatar, fora de casa. O empate lá é um puta resultado. Você sente a luta, imagina. Se o São Paulo empatar com o São Lourenço, ele faz com que o São Lourenço não some mais 2 pontos. Isso. Ele depende de uma vitória contra o Danúbio e depois contra o Corinthians ele joga por um empate. Exato. E se o São Lourenço conseguir ganhar o jogo? Agora, mano, posso falar pra você. O São Paulo não pode jogar, não pode chegar num jogo contra o Corinthians dependendo de qualquer coisa. Então, de um empate, de uma vitória. O São Paulo não pode chegar então, contra o Corinthians aí. Pra isso tem que ganhar lá. Não, mas Mota, se o São Paulo empatar... Aqui, ó, se empatar lá, continuam os 3 pontos e um saldo melhor. Um saldo igual. O próximo jogo, o Corinthians, teoricamente, mano, deve ganhar do São Lourenço. Danúbio. É São Paulo e Danúbio. É Corinthians e São Lourenço. Tem Corinthians e Danúbio, ele tá falando. No mesmo, é rodada. Ele tá primeiro, tá falando na primeira rodada. Sim. O Corinthians deve ganhar e o Danúbio fica com 0, o Corinthians vai pra 12 classificar. Não, mas Danúbio não chega na Teixeira. Não, mas tô dizendo, mas temos que colocar a chave, pô. Isso, vai. 12, 6, 7, 7, 0, certo? Certo. Um outro jogo, o Corinthians pega o São Lourenço aqui. Já combalido, porque aqui, perdeu ponto em casa. São Paulo pega o Danúbio lá. Tudo bem, lá mais um Danúbio que tá fora. São Paulo tem todas as condições ganhando o Danúbio lá. Manteu 4 aqui, ganha lá. Abre. Abre. Boa, chave. É... 6 pontos. Só que aí o São Paulo joga com o Corinthians, não sei. Se conseguir ganhar, fica 3. E aí vai pra última rodada, Dodô. E São Paulo podendo até perder. Dodô, tudo isso, tudo se isso. Empatar. Tem... Vamos supor que o Corinthians empate com o São Lourenço aqui. O São Paulo tá classificado no último jogo. Dodô, né, mano? Tudo isso é válido, os números são válidos, as hipóteses são válidas, só que é o seguinte, São Paulo é um time em crise. São Paulo não pode perder lá, só São isso. Paulo é um time em crise, São Sim. Paulo é um time, é um... Não mete medo em ninguém. Não mete medo em ninguém. Não mete medo em ninguém. Não é um time. Verdade, não é um time. Não é um time. Vai que é legal. Verdade, pô. É. Parabéns ao Palmeiras. Parabéns ao Oswaldo, parabéns ao Robinho, que fez um golaço histórico, entendeu? O São Paulo é um monte de cara, é um monte de cara que se juntou pra jogar, ponto. Então, eu não posso ter certeza, o que eu quero é que o São Paulo chegue contra o Corinthians sem depender de nada. Tá, pra não depender de nada, precisa ganhar, primeiro empatar lá ou ganhar. Ganhar, pra mim é vitória e vitória. Ganhar lá vai ser muito difícil. Agora, ô Domênico... E, peraí, vamos continuar, a gente olha, manchete já são 6 horas. Vamos lá, São Paulo, vai. É. O que mais? Só? A boa notícia é que o Dória tá voltando aí, né? Vai jogar contra o Linense aí, vai, né? E o São Paulo montou o Toló e o Michel Bastos, né? Pela expulsão idiota. É, aquela multa que ninguém sabe. É, exatamente. Aquela multa que fala, que ninguém vê o lerite do cara. Exatamente. Vamos ao vocês. E vou ser sincero, hein? Não sei nem se pode voltar. Não sei nem se pode colocar isso em. Acho que pela carteira não, mas pelo direito de imagem talvez possa. Acho. Que não! Isso é um absurdo. Ou tá jogando pra imprensa também. Fala de nós, do time que tem a camisa mais valiosa do Brasil. Mas quem falou? Sim, senhor. É feita do quê? De intergal? Mais não, valiosa do Brasil. A que mais. A que mais pagam pra ter a imagem na camisa nossa. É verdade. Quer camisa, Domênico? Eu quero. Vem pra cá, compra camisa. Vem da camisa, Domênico. Vem pro Brasil. Lança pra cima. Sai. E hoje é o Mirassol Day, hein? Que Mirassol Day, Mirassol Day. Dia do 6 do Mirassol. Mirassol. Só vocês pra lembrar dessas coisas. Fala aí. Tá no site do Mirassol o bagulho. Mirassol tem site, é mirassol.kit.net. Robinho. Olha onde tá o Mirassol e onde tá nós. Vai. Robinho e Alex trocaram em placas, né? Pelo gol fantástico no Rogério Ceni. É verdade, porque o Alex vai fazer um jogo. Ele fez um golaço em 2001, acho que foi, né? Sim. Eu devia ter convidado o Rogério, ele iria. E vai ter o jogo de despedida do Alex, né? E aí já aproveitaram e fizeram a troca da placa e tal. Certo. Um belíssimo gol do menino, realmente merecia um gol de placa, né? FIFA não precisa mais eleger. O gol chega no final do ano e dá o troféu do gol mais bonito pro Robinho. É o prêmio Puskas. É esse aí? Prêmio Puskas. Ele vai ganhar o prêmio Puskas. Não, pode dar o Puskas, o Pelé, o Maradona, o prêmio que for. O cara fez o gol mais bonito do ano. Mas e o Messi? Que Messi? Não vai fazer um gol nunca assim o Messi na carreira dele. Nunca. Nunca. Igual o dele, não. Não, momento pra falar pra você. Por que pra falar? Ah, pô, você fala do Messi. Comparar o Robinho com o Messi, para. Não comparei. Ele comparou o gol. Mas não importa. Eu não comparei. Não, jamais seria um idiota me comparar um com o outro. Mas eu disse que o Messi jamais vai fazer um gol igual. O dia que fizer, na conversa. Tá? E hoje faz 4 anos do 100. Do que 100? Em cima da... Também tem isso? É. 100 não, se você não sabe fazer conta, foi no 99. Vai lá, conta lá. Foi no 99 nosso cego. E outra, Domênico, comemorar gol em cima do Júlio César. É o endereço da... É igual da rir de acidente mesmo? Com cadeira de roda. O saque da FIFA, reclama FIFA.com, vai. Vai lá. Olha, vocês ganharam o quê mesmo ali? Ah, chupa. O Palmeiras, Palmeiras foi qualificado pelo Atlético Mineiro, Dodô? Eu falei isso aqui ontem. Sim. Por suposta tentativa de aliciamento aí do Giovanni Augusto Meia. Você tá brincando. Lembra que eu te falei? Até porque no contrato, mas os caras são muito burros, no contrato fala que o Palmeiras quer contratar o moleque. Né? Como o cara assim? Pede no processo, ele pede dispensa do Atlético Mineiro. Ele fala que o Palmeiras está interessado. Agora ele vai ter que provar isso. É, né? Exatamente, porque agora ficou comprovado o aliciamento. Eu conversei com um amigo Mas a questão não é aliciamento, vamos falar aqui o que está acontecendo. É, pela visão do jogador, Domênico, ele não entende que é válido a extensão do contrato até o final do ano. Ele entende que o contrato dele acho que iria agora até o final de maio, se eu não me engano. Parar com o contrato agora. Ou seja, não, ele entende que nesse momento a lei diz que ele pode estar assinando um pré-contrato com alguém. Precisa ver, de fato, porque o Bid fala que é até o final do ano o contrato dele, mas ele está questionando essa legalidade. Tá. Então, mas, o que acontece vai dar confusão jurídica, eu né? Eu tenho aqui o termo, foi feito o seguinte, ele, na verdade, o que aconteceu com ele? Ele foi fala no microfone, Mostek. Eu tô falando. Ele tá foi saindo. Feito uma extensão, como é que tá aqui? Deixa eu pegar aqui, me mandaram ontem. Então, aqui. Vamos ver. Peraí, deixa eu ler aqui. Giovanni Augusto. Bom, ele fez um aditivo contratual. Esta é a palavra certa. Com o Atlético Mineiro. Inclusive, um abraço para o amigo Igor Assunção, setorista do Galo, lá no 98 FM de Belo Horizonte. E que diz que ele assinou esse aditivo contratual com o Atlético Mineiro, estendendo isso, e o Palmeiras entrou nesse rolo aí. E fez a proposta. O Atlético acusa o Palmeiras de fazer esse aliciamento. Agora, com sinceridade, esse cara no jogo do bicho não é ninguém. Eu nunca vi ele na capa do Tang. Ué, mas então, amigo, ele não joga. Ele fez um gol no Corinthians aí, com todo o respeito. Mano, o DVD dele deve ter aquele gol. Mas um o moleque deve ser bem... Mas não é isso. Meia ninguém boca, vai atrás do moleque ruim, gente. Ah, mas peraí, não é essas coisas todas, não. Presta atenção, eu sei que não é... Pode não ser, pode ser, pode ser que seja craque, pode não ser. Ninguém conhece o Briga cara Briga pro Katsu, não. Agora, é claro, o menino, ele quer algo melhor pra carreira dele. E nada melhor do que vir pro Palmeiras. O Galo é melhor pro Palmeiras. Ih, melhor. Campeão da Libertadores, o Atlético. Não adianta, o Palmeiras tem muito mais visibilidade, gente. Não adianta vir com esse conversinha. Quem é o Atlético Mineiro perto do Palmeiras? Para. Não vende. Aqui vai vender. Aqui se o cara vier e jogar, é a vitrine do nego, pô. É. Desculpa, os caras podem ficar malandrados comigo, os atleticanos. E eu tô me lixando, velho. Tô pouco me lixando. Desculpa, a verdade às vezes dói, mas o que vai fazer? Mas jogar é legal. Aqui, mas não tem, Portugal. Você tá jogando. Um abraço pro Ed. Você tá jogando aí. No Paulista aqui, brasileiro. Qual o caminho mais curto pra você pra Europa? Num time de São Paulo. Olha aqui, ó. Times de São Paulo... Eles têm uma visibilidade muito maior do que em Minas, desculpa. Não adianta vir com esse... Ah, porque falam aí, como é que é? Bairrismo. Não é bairrismo. É a verdade. Mas a verdade é essa. É quem negócio, são os times, jeito. Mano? Quem são os times que têm maior torcida? Corinthians e Flamengo. Não, vamos lá. Cinco maiores torcidas. Cinco. Corinthians, Flamengo, São Paulo... Palmeiras e Vasco. Vasco e Palmeiras. Falou algum time de Minas aí? Não, falou não mas eles estão próximos Rio Grande do Sul? Falou com um time? Não falou. Mas a torcida do Galo é enorme. Só um minuto. Mas não interessa. Mas não chega perto dessa. Não é isso que eu tô dizendo. Mas torcida não vende jogador, gente. E eu não estou dizendo que o Atlético Mineiro é time pequeno, nada. Não, eu não. Nunca falei isso. É um time de Galo. Tô dizendo que ele quer uma visibilidade pra ele e pra isso ele vem pro Palmeiras jogar. O Palmeiras tem visibilidade. Hoje tem visibilidade. O time que mais lota estádio, fio. Não tem esse troço, não. Fio. Acabou. Vamos pro placar aí. Ah, tem placar hoje. Tem placar. Ih, rapaz. Cadê o Zedão? Olha aí. O placar do Estádio 97 informa. Lá em Macaca, caiu a ponte, hein? Ponte 1, 2, 3, Santos 1. E o Rildo, hein? Fazer a gol no Santos bem ferrando. Ah, mas como ele faz? Ai, seu Beto, mandou lá do evento que ele coisa, tava. Hein? Que coisa, hein? Meu Deus do céu. Pô, mas que porrada que deu ali o Rildo com o goleiro do Santos, hein? É, então, o goleiro do Santos, o Vanderlei, vai passar por uma cirurgia, né, Vanderlei? Vanderlei. É. Vai passar uma cirurgia lá. Não, é esse Vanderlei. Ah, é o outro. Então, vai passar por uma cirurgia aí na face. Coitado, né? Né? E aí ainda não tá marcada a cirurgia, mas vai ter que passar aí, né? Certo. E outra, vale ressaltar que foi uma jogada trombada aí. Completamente involuntária. O Rio do cara de égua não teve a mínima intenção. Cara de égua, né? Cara de égua de acertar o cara. Mas eu não sei porque tem muita gente revoltada falando que foi proposital. Isso é bobagem. Coisa de quem nunca jogou bola na vida, hein? Ele poderia ter pulado, imagina, gente. Foi totalmente involuntário o lance. Lógico. O rapaz, aposto que o Rildo. Mas Melado desceu ali. Mesmo por ter jogado no Santos, ele não jogou com o Vanderlei, né, mano? Mas eu aposto que ele já deve ter entrado em contato com as pessoas, saber como é que tá o rapaz. É acidente de trabalho. Fez uma poça de sangue, Motinha. De vez quando o pessoal pisava. Sangrou 5 minutos ali o cara, ainda. Não, e não é que sangrou. Jorrou sangue. E o Rildo jogou lá no Santos também, né? Não jogou com o Vanderlei, mas aposto que já deve estar querendo saber. Então, sobre a derrota aí, o Fernandes falou em pane, né? E o Santos teve uma pane ali e tudo, né? Não jogou sem o Robinho, né? O Robinho fez falta, hein? E o Fernandes já fala que não pensa em poupar os jogadores aí, né? Pro próximo jogo, quando acho que é São Bento. É São Bento. Vê, esse time da Ponte Preta aí, ele é encardido, hein? Eu não sei não, a Ponte Preta vai chegar entre os... Vai pegar o Corinthians. Então, mas por quê? Cruzamento porque é o mesmo grupo. É o último? É o mesmo segundo? Grupo. É o segundo do grupo. É? O Corinthians hoje é o primeiro do e a Ponte pegaria o último segundo colocado. Não, é o mesmo grupo. Você joga com o mesmo grupo. Você joga dentro do seu grupo. Pega um segundo, é, a quarta de final é assim. Isso. A Fórmula do Paulista porque é assim. Porque você não cruza. Não é o primeiro não, não, o último. Sabe por que não? Porque é assim, Domênico. O Campeonato Paulista você não joga com os adversários do seu grupo. Tá, entendi. Você pega dos outros grupos. Aí numa fase eliminatória, que é a primeira pegar fase. O mesmo grupo. Aí você pega o seu mesmo grupo já com o segundo colocado da chave. Entendeu? Hoje, por exemplo, Domênico, o São Paulo pegaria aí o Red Bull. O Corinthians pegaria a Ponte Preta, o Palmeiras pegaria o Botafogo de São Paulo e o Santos pegaria o Capivariano. O do Corinthians, teoricamente, seria mais difícil, né? É. A gente passa o Guatambu em qualquer um. Mas o quê? Mas o Guatambu. Só que mas, o Guatambu? Eu, se fosse o Tite, falaria: vamos seguir o script de 2012. perde pra Ponte Preta, tá certo? Perde pra Ponte Preta que dá sorte. Ô, Mota, perde pra Ponte que dá sorte. Me permite explicar, você sabe o que é? O script. Você sabe o que é um guatambu? Não sei, eu gosto da rima. Você sabe aquele pau, aquele pau roliço? No... Sabe aquele pau roliço que... Que isso? Que encaixa na enxada embaixo? Que papo é esse? O pau roliço que encaixa na enxada. Né, aquilo é o guatambu. Esse mano, papo, esse quando papo ele falou roliço, é o guatambu. Do pau roliço, ele fez assim, como é que ele faz, mano? Pau roliço. Ele apertou o seio assim. É só isso, né, Motinha? É só isso. 80 portuguesa. Portuguesa? Manchete. Existe? Por que da portuguesa? Rumo ao heptarrebaixamento seguinte. Ah, bom. Como assim, hepta? Ah, vai cair de novo. Não vai cair. Não, porque vai cair. Se comparar com a Bacior, tinha caído. Quando vão vender o terreno? Mas acabou. E isso que é o problema. Vai jogar mais, vai perder de novo. Não vai vender, vai, não vai. Tá uma merda. Não, vai ganhar um jogo ruim. Aí. Escapa. A manchete bom, que tá ruim pra cacete. É isso aí. Estádio 97, agora vamos aos ouvintes. 3284-7097. Lembrando, quem ligar e falar assim, ó. Só a nova linha Bozano me garante um barbear fenomenal. Ganha um kit Bozano, tá bom? Boa. Ganha um kit Bozano. Antes de a gente começar tudo o papo por aqui, o Mano vai vir com um recado importante aí, né, Mano? Vamos com um recado bacana aí, vamos. E depois nós vamos pro momento sem parar, hein? Vamos faturar. Vamos falar da Bozano, galera. Ah. O homem não perde aquele jeitão de garoto, né? Somos imbatíveis no videogame quando jogamos com molecada, nunca dispensamos uma partidinha de futebol com os nossos amigos, mas na hora de se cuidar, vocês já sabem, né? Nos cuidamos como homem. Por isso, a Bozano Inove traz uma linha completa com novas fórmulas e embalagens pro homem se cuidar, cara. São produtos pro barbear como cremes, espumas e géis, que contam com a exclusiva tecnologia B-Effect. Vai proteger e hidratar a sua pele. Você não vai ficar com aquela pele parecendo uma lixa de unha, velho. Parecendo aquela pedra pome que a tua sogra passa no calcanhar. Nossa senhora! Tem também modeladores de cabelo em gel, cola ou cera. Pra você deixar o seu cabelo do jeito que você quiser. Espetado, pro lado, pra cima, pra baixo, enfim, você vai escolher. E além de tudo isso, a Bozano traz uma grande novidade, cara. A linha de desodorantes antitranspirantes com 48 horas de proteção. Oferece muito mais performance pro seu dia a dia. Você vai agora levantar o braço no trem, no metrô, no ônibus, enfim. Ninguém vai cair desmaiado do teu lado, porque você vai estar cheirosinho, tá bom? A nova linha Bozano garante para você muito mais tecnologia, praticidade e modernidade. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. É isso aí, esse é o Estádio 97. Vamos lá pro momento sem parar. É, meus amigos, o Osdruba vai tocar, porque momento sem parar no Estádio 97 são três ouvintes na sequência, hein? É, com o sem parar é muito mais agilidade, né, no seu dia a dia aí, ó, tá certo? É, sem parar em todo lugar. Vamos lá, o Osdruba tocou, já tem um vídeo pra participar aqui. Deixa eu pegar aqui um vídeo. Alô? Alô? Bom dia, boa tarde! Bom dia! Olha. Bom dia, boa tarde, boa tarde. Errou tudo, é boa noite já. O cara tá louco. Tá doidão, tio. Pô, tá doido, olha, pai, mas pelo que, pelo que eu tô vendo aí, velho. Mas não. Calma. Ó, você falou bom dia, errou. Boa tarde, errou. É boa noite. Já meu tá... Deus. Calma. Olha de Prozac pra cima isso aí, velho. Tá mais louco que o Batman, isso. Pura, velho, calma. Primeiro seu nome completo, calma. Certo? Respira. Vamos lá. Rafael Pereira de Todara. Hã? Quê? Não, pera. Rafael Pereira. Coppola Gigodaro. Não, Gigi, D-I. Tá. Di tá bom. É japonês. Ah, é italiano. Quantos anos é Jaspion. Quantos anos você tem, meu velho? 2.7. E o bairro que você mora? É. Augusta. Peraí que eu tô ditando. Na rua Augusta? Aqui Augusta. Pro bar, o nome dele. Ele mora na frente de uma zona, na rua Augusto. Fala o teu último nome de novo, pro Bá pegar aqui. É, pai, faz o ditotário aí, o ditado. Último. Tatu, ovo. Todaro, T-O-D-A-R-O. Todaro. Tá bom, Todaro. Eu também tô assim. Toda hora. Uma. Então tá bom, é Verdão, tenho certeza. Como é que você sabe? É Verdão. É Verdão, não é Verdão? Ah, meu Deus do céu. Eu sei. Como eu conheço os torcedores. Domênico. Ah. É tudo doente. Eu vou mandar mais dinheiro, um trânsito, mas tem que mandar Chupa Mota! Ah, chupa Mota, chupa! Aí, tá chupa mesmo? Mota. Ah, traz a família aí, ô trouxa! Não, não! E pra falar a verdade, o São Paulo é favorito pra nossa, caramba! Isso me tomou! Eu acho que é uns 4-0 pro São nossa, Paulo, pra falar a verdade! Tomou chupa, também! Chupa, chupa, falou bobagem, chupa! Que golaço, cara, esse. Ô, Robson, você não concorda comigo? Não tem que fazer eleição no final do ano pra escolher gol mais bonito. O gol mais bonito é do Robinho! Porra. Tem que já pegar o taça e trazer pro Robinho! Traz. E o Paulo Nobre, Paulo Nobre, presta atenção. Paulo Nobre, dá um gol, a placa pro Robinho. Mas já deram hoje. Na placa, vou fazer a placa. Placa, o gol mais bonito o gol mais bonito da arena. Mano, é pôr placa no Robinho. Vai pra lá. Hoje trocou com o Alex. Tem que dar na mão do rapaz. Hã? Já trocou já com deram Alex, uma pro Praça. Não, mas aquela ele tem uma placa outra. No tornozelo. Ah, aquela foi outra. O Marques tem quantas placas, mano? Cada um ganhou uma placa também. Ah, é? Já foi? É, o Alex e o Robinho. Mas o Paulo Nobre que deu? Sim, os dois trocaram já, ali. Só que o Alex não pode usar dele porque tá no rodízio. Tá no rodízio? É. Ah, como é que era? Mas aí, Rafael. E aí, fala aí, Rafael. O que você tá achando aí? Tá gostando do Oswaldo? Você acha que só foi esse jogo? O que você tá achando? Ah, eu acho que tem que dar tempo pro Oswaldo. Eu não sou fã dele, mas eu acho que tem que dar tempo pro cara. A gente são bem carentes de título, né? Desde um bom tempo aí, que não consegue ganhar algo tão de impacto, né? Mas eu acho que tem que dar tempo pro cara. Contratou 19 jogadores, 20 agora com o chileno lá, né? O Alan Sabia, que é um bom moleque, por sinal. Mas eu acho que tem que dar tempo pra esperar. Deixa o pessoal se informar, que isso é importante, a gente. Pra quem bate uma bolinha de vez em quando, sabe que o entrosamento é válido, o que os caras falam é válido, tem coerência. E tem que dar tempo pros caras, né? Eu concordo com o Sombra, ontem, o desabafo dele. Eu fui no jogo, inclusive ter sido o avante lá pra poder comparecer ao estádio. O São Paulo, meu, independente de estar com a menos, quando eu fui no jogo do Palmeiras e Corinthians, o Corinthians ficou a menos aguerrido e ainda teve chance de, pelo menos, ampliar o jogo, apesar de estar ganhando da gente, quando estava com a menos. Mas o São Paulo, você viu a nítido que não tinha time, cara, não tinha um time de raça, então tava bem zoado o São Paulo, hein? É. Ele não respira, mano, respira. Não, mas é verdade. Respira. Primeiro, só a nova linha Bozano me proporciona um bar de ar fenomenal. Ganhou um kit Bozano. Então tá o cara bom. Não respira, mano. Vai ser ansiedade. É um sonho, pô, porque eu acabei de sair do trabalho, coloquei no Bluetooth aqui no carro pra ligar pra vocês. Sonho. Então, obrigado. Ô, velho, esse cara vai sonhar comigo hoje. Esse cara mais bagunçado. Minha cueca é azul. Esse cara mais bagunçado que minha vida de solteiro. Deixa eu falar um negócio cheio. O São Paulo, vai, falando sério agora contra o Palmeiras, ele tomou várias porradas aí que com um time de futebol comprometem muito. Tomar um gol aos 2 minutos e do jeito que foi esse gol, já é uma porrada. Segunda porrada, tem um zagueiro expulso com 10 minutos e do jeito que o zagueiro foi expulso, foi também outra porrada. Isso não justifica. Não justifica, mano. Mas muita gente falando, mas estraga tudo. O corneteiro, porque teve o lance do Rogério e teve o lance. Meu. O São só tem uma explicação, não precisa muito. O São Paulo fez exatamente o que fez com o Corinthians. Contra o Corinthians. Nada. E com o Corinthians foi pior, porque o Corinthians tinha 10. Foi pior. Mas com o Corinthians o São Paulo então, teve São Paulo como fazer. Não tem muito o que falar, os caras não tem. Oh, não, porque teve o Tolói, teve o Rogério Ceni. Isso aí é mascarar a história, tá, gente. Bom. O Palmeirense tava lá, viu o jogo. Era um time morto, não tomou 7 por acaso. Fala, Rafael. Eu quero participar do torneio de pôquer. Bate o flop aí, Bar. Olha, o Motinha flop. Vai pegar uma carta. Você quer do começo, do meio, do baralho ou do fim do baralho? Qual que você quer? Escolhe aí. Do meio. Tira do seu meio, mano. Vamos ver, deixa eu ver. O Mota vai tirar agora uma cartinha aqui, deixa eu ver. Do qualquer, Motinha? Ai, coração pra você. Não, mas qual o número aí? 3, coração. Então, 3 quilos de alimentos também você vai trazer pra você doar aí os 3 quilos pra você participar do torneio de pôquer, tá bom, meu velho? Fechado. Ô, Domênico! Fala. O mano tá aqui? Não. Tá aqui, o mano. Fala aí, Fiote. Ô, mano, você é um cara, ó, gosto de vocês pra caramba, vocês são muito coerentes aí. Obrigado. Futebol aí. E, mano, deixa eu te falar, hoje eu tô fazendo 2 anos de namoro com a minha futura noiva, que eu tô casada aqui quanto. Queria participar do ganhar um ar-condicionado. Pô, amigão, tem que dar um tempo, velho. Putz, tá de férias. Mas não tá, tá de férias. Pô, o pessoal tá em férias, velho. Pô, que pena, velho. Não é, velho. Fala pra ela passar um pouco mais de calor um tempo aí. Se eu tivesse a chance, amigo, eu faria o quiz com você, mas infelizmente... Hoje não tem. Continua suadinha, aproveita e dá um banho. Tá bom. Tá bom. Eu começo, Domênico. E você? O que você tá achando, Domênico? Ah, já falei, velho. Já falei tudo que tinha que falar. Deixa eu pros ouvintes falar um pouquinho. Como você já deu sua opinião, tá tudo certo. Tá bom, Rafael? Quer mandar abraço, meu velho? Ah, mandar um abraço aí pro Brothers Aço, Padro Raiz, que também ouve vocês. Aí deve estar na Marginal Pinheiros, igual eu, aqui em frente ao Vila Lobos. Tá um trânsito do inferno. Imagino. Nossa. Cara, um abraço pra vocês, vocês são impagáveis. Vocês fazem a nossa hora aqui no trânsito. E mandar um abraço pra todos aí. Eu quero jogar esse poker aí, que eu quero ver jogar com a patroa. Aí sim, você vai participar, tá. Mas você é baralhão ou você... Eu ganho até Las Vegas, pô. Vamos lá, né? Então, eu vou falar real pra você, viu, Domênico? Fala muito. O poker foi campeão também. O poker é um esporte que é pouco divulgado aqui no Brasil, mas é do cacete, velho. Poker é da hora. Tá bom, meu velho. Obrigado, Rafael. Um grande abraço pra você, viu? Vai falar com o Bar fora do ar. E caiu, ele vai te atender agora. Mas, ó, deixa o Bar falar, tá? Tá bom, Rafael? Tchau, valeu. Véio, meu Deus do céu. Seu estádio 97 na Energia 97, olha só, esse é o momento sem parar no estádio 97. São três ouvintes na sequência, viu? Com o sem parar, o seu tempo rende muito mais. Sem parar, meus amigos, em todo lugar. Na verdade, em todo lugar. Deixa eu acabar o bar de falar com o rapaz que fala do Rafael. Olha, vou falar uma coisa, hein, Domingo. E eu vou pegar mais um ouvinte na sequência, porque são três na sequência, não é verdade? Esse cara tem problema, mano. Quem é que trouxe esfirra pra nós hoje? Mas tem que falar. Palmeirense, o cara ali, o cacete. Sim, cara ali, palmeirense. O cara ali. Peraí, entra aí, fala aí. Entra aí, cara ali, não. Entra aí, abre a porta. CPF dele. O cara ali, vai ali, cara ali. Aqui, ó, Alisson. Alô? Alisson. Alisson, e aí, qual é o teu nome? Josué. E o outro? Rafael. Agora vai embora, poxa. Pronto. Vamos lá? Momento sem parar aqui. Já pegou, Bá? Josué, Rafael e Alisson. Alô? Trouxa. Alô? Trouxa não, ele trouxe esfirra, besta. Mas ficou me xingando lá fora. Não faz mal, é verdão. Quem é? É o Guilherme. Fala, Guilherme, tudo bom, meu? Beleza, e você? Tudo bom. Guilherme do que é o nome completo? Guilherme Fiola da Silva. Fiola da Silva. E quantos anos você tem? 26. 2.6. E o bairro? Sumaré. Sumaré. E o time? Fala de nós, né, Domênico? Fala de nós. De nós quem? De nós quem? De nós palestra. só verdão. A camisa, um bando de modinha, vamos hein? Vamos falar da camisa uma mais vitorinha já, do Brasil. Liga, né, mano? Camisa, tá todo mundo morto. Camisa, agora, chupa, uma vitória na vida. Não entra barato, chupa. De quem, Grangama? De color. Então chupa. Ganhou do maior, né? Não importa. Então chupa. Se ganha do maior, então nós somos bem maior que vocês. Não, sim, ganhamos do maior, né, mano? Geralmente é assim. Né? E o tem um recado pra dar pro São Lourenço. Vai, São Lourenço. Vai que é legal, São Lourenço. Fala, velho. Fala, Guilherme. Domênico, olha. Primeiro, o Rogério Ceni, ele tá ficando expert em tomar gol de placa do Palmeiras. Caramba, né? Em dois, né? O primeiro eu vi na rádio e agora eu tive a oportunidade de ver ao vivo. Como foi engraçado, cara. Como a gente comemorou. Você tava lá no estádio? Tava lá. Ontem não, foi ontem, né? Agora todo mundo vai estar lá, você vai ver. Daqui a 100 anos. Como assim, Motinha? Vai ter... Aqui não é Motinha. 500... É igual a invasão do Corinthians. Eu tava lá. Mundial também, né? Eu tava lá. Agora vai ter 1 milhão. Mas ele podia estar lá. Vai. Tava lá, Motinha. Aqui não é modinha, não, cara. Não, eu moro no Sumaré, eu moro pertinho ali, eu vou ver todos os jogos. Mora ali e vai, você vai de barco. Não, você não precisa de barco pra ir no palestra. Inclusive, não. A gente também não toma chuva, viu? Não, o único lá torcedor não toma mais chuva. Lá não toma chuva. O estádio do Corinthians também é coberto. Então, só. Parabéns, mano. Parabéns, Marina Nova. Marina Nova. Mentira que lá a gente tá chuva sim. Ô, Domingo. O Rogério ganhou uma cobertura lá no Palmeiras. Verdade. Ganhou. Vocês podem usar uma cobertura. Usa a cobertura do Rogério que ele ganhou pra vocês pôr lá no Morumbi. Ganhou a sua vida aí, tem time. Pô, gostei, Portura. Toldinho. Ganhou a cobertura. Ô, Jaba, fica na sua. Ganhou Toldinho. Mas, ô, Guilherme, você tá gostando do time? Porque o time do Palmeiras ele tava jogando mais ou menos, né? E aí, anteontem. Fez um partidaço, né? Foi uma coisa meio atípica. O que você tá achando? Diga. Cara, tá tendo muita mudança, né? O time tá aprendendo a jogar junto. tá todo mundo muito ansioso pelo Gabriel Jesus, ele entra nervoso ainda no jogo, pode melhorar um pouquinho mais. Mas Jesus tem que dar um exemplo, não pode entrar nervoso. É, andar sobre as águas, velho. Mas eu acho que esse jogo ele vai mudar a cara do Palmeiras, porque a gente vai começar a ter muito mais confiança de jogar no nosso estádio. É. Nosso estádio é, vai dar força pro time. Eu acho também, chegar pode na, ser. No quadrangular final... Os jogos no Palestra é tudo vitória daqui pra frente. Vamos ver, se tá Deus bem, quiser. Né? Ô, Dodô, isso aí vem com aquela história que a gente tava falando aqui. Muita gente falando assim, ah, esse jogo não é importante, não vale muito. Claro que é. Lógico que é importante, vai dar confiança pro Palmeiras. Vem aí as quartas de finais, né? Então isso como tudo é importante. Como se o resultado fosse contrário. Exatamente, estaria em poderia crise. Poderia ser complicado. Estaria em crise o Palmeiras. Entendeu? Tem que mostrar resultado. Então, e pro São Paulo foi exatamente... Era tão importante que criou uma crise no São Paulo. Com certeza. Então, tudo isso é aquela balela. Os caras falam assim, isso aí não é importante, é só paulista. Mas clássico é importante. Para, tá louco. Peraí, você sabe aquela... Inclusive, eu tenho uma dica pros torcedores de todos os times aí, tá? Qual a dica? Façam apostas contra os São Paulinos aí nos confrontos diretos, que eu acho que eles vão catar. Perder tudo. Vai te catar. Escuta o que eu vou dizer. Você ficou pagando aposta durante 20 anos aí pra todo mundo, tonto. Não tem aquela dia que quando... É, você que ficou pagando aposta de 20 anos, deixa eu relaxar. Você ficou pagando aposta 20 anos aí, caiu duas vezes, fica na sua aí, tonto. Não tem aquela dia que quando a sobrinha fala, eu vou casar, todo mundo fala, nossa, vai mesmo. Aí ela fala, bem, senta aqui. Casamento, né? É igual eu vou falar pra vocês. O jogo lá dessa semana, Palmeiras São Paulo, foi bacana, Palmeiras, tem um respiro. Se o Oswaldo perde, nego, já ia querer que ele fosse embora, pra você ver como a coisa do Palmeiras não tava bem. Gente, fase final é outra coisa. Esse jogo ajudou agora, nesse período, pra não haver uma crise aí, pós-fase final. É igual a Taça Libertadores. Grupo é bom, é bacana. Eu já vi muito time, Corinthians era um que fez a melhor campanha aí no ano aí, pegou o Flamengo lá do goleiro Tadeiro. Último, saiu. Então é o seguinte, fase de jogo normal é uma coisa, fase final outra coisa. Dê um respiro. Só que no palmeirense, saiba. Pé no chão, igual falou o Prazo, eu concordo. Ninguém tá achando ruim que ganhou. Porra, é lógico, é bom ganhar. Só que esse jogo, a gente vê, gosta, mas não leva muito em conta. A outra fase é outra coisa. Oi, diga. Eu concordo, mas eu acho que é o seguinte, a gente tem que ter os pés no chão, mas a crise nunca vai desaparecer, ela só pula de muro. É, mas se vocês perdem também, velho, eu vou te falar, se o Palmeiras perdesse o jogo, o Oswaldo tava mal arranjado. Não, a gente passou a batata quente, agora tá assando em outro lugar, agora a gente tá com confiança pro resto do campeonato e o São Paulo tá com desconfiança. Muricy aí tá, não sabe o que quer... Tá no Paulista triste. Não, viu, amigo? No Paulista não, porque o Paulista é uma baba agora, só... Mas daqui pra frente, nas quartas, dá pra começar a definir... Nas quartas nem digo, mas na semi, velho, talvez já pegue o grandão. Se o São Paulo for quarta-feira... Vai ser contra quem? Se o São Paulo for quarta-feira e ganhar do São Lourenço por 1-0... Já muda tudo. Ninguém vai nem lembrar desse 3-0. É verdade. É um jogo. Mas, ô, amigo, o negócio é o seguinte... Torcedor é assim, cara. É, Corinthians e Palmeiras, eles estão de parabéns aí, eu vou falar o porquê. Não só pelos estádios novos, acho que estão de parabéns pelo crescimento dos respectivos sócios-torcedores aí, tanto o Avante quanto o Fiel Torcedor. Isso aí hoje é uma receita muito importante para o clube. É, todo mundo fala que campeonato estadual é monótono, é chato, mas que se dane, a torcida do Palmeiras e a torcida do Corinthians aí tem lotado, tá certo? Se não a capacidade total do estádio, pelo menos 80, 75% do estádio, todo jogo tem enchido sim, é mais uma fonte de receita para o clube. E é assim que o torcedor ele tem que ajudar o clube, Domênico. É assim que ele contribui. Sim. Porque não adianta nada você, quero um time forte, quero isso, quero aquilo. Mas se o torcedor também não caminhar junto, hoje ficar só na dependência, aí tudo bem. Se fossem bem administrados, só com a grana que ganham da televisão e com a grana que eles arrecadam com patrocínios de camisa, já poderiam fazer um belo time. Mas infelizmente a gente sabe que não é assim. Tem dívidas para serem pagas, enfim, tem recursos. Tem toda essa história, né? Já comprometeu, muitas vezes aí você até antecipou receita, enfim, aí não tem como utilizar. Agora, a torcida caminhando paralelo com o clube, tá certo? Jogando dinheiro pra dentro do cofre. E o próprio presidente do clube, tanto o Paulo Nobre quanto o Roberto agora aí, mostrando que quer montar um time forte, um time competitivo, que vai buscar títulos, eu acho que é bacana. O torcedor abraça a ideia. Você é Avante, ou amigão? Você faz parte do sócio torcedor do Palmeiras? Sou Avante, já faz um tempo, compareço nos jogos sempre que posso, e eu acho engraçado... Mas seu plano é aquele que você não precisa comprar ingresso ou você paga a metade? Não, eu tenho de R$69, que se você pega na Gol Norte, que é embaixo ali, você tem 100% de desconto. Mas nos outros setores do estádio, você paga Por 50%. Exemplo, eu paguei 75%, na verdade 25% do valor. Do valor do ingresso, porque era 10 horas da manhã que abriu pra mim, 11 horas da manhã a Gol Norte já tinha esgotado, porque quando eu consegui ligar aí, o Motinha viu me chamar de Modinha. É. Olha, o Palmeiras pode ter a quarta, quinta torcida, maior torcida do Brasil, mas é a mais apaixonada. Eu ouvi de um São Paulino que é Modinha, é uma brincadeira, hein? Ué. Ah, mas isso aí é muito subjetivo. É, depende do momento, né? Pegar a torcida do Atlético Mineiro lá, os caras tomando um vareio. Os caras tomando um vareio lá no Mineiro. Eu acredito que o time virou a chorada aí, continua vendendo, continua a torcida apoiando. A gente compra camisa pra caramba, todo mundo compra. O Palmeiras é muito apaixonado. A gente tava. Guilherme tem toda razão. Eu já falei, uma vez aqui. A gente não desiste do nosso time nunca. O São Paulino, é verdade. Não sei. Isso, né? Isso é verdade. Isso é cada. É característica de cada torcedor, né? Sim, mas. Pode existir torcida maior. Mas mais apaixonado que a nossa, não tem, não. Hein? Mas como que você vai medir a paixão no outro? Não sei, não. A torcida do Atlético Mineiro, o Atlético tá perdendo o jogo, os caras acreditam. Basta analisar a média de público. Nos últimos, 10 anos, a torcida do Corinthians deve ter sido líder em média de público aí, no mínimo em 8. Concordo. E o São Paulo vice. Mas peraí, gente. É, mas ó, o Corinthians ganhou nos últimos 10 anos. Mas e o São Paulo vice. A torcida do Corinthians sempre vai, gente. A torcida que mais vendeu camisa. Deve ter tido o Palmeiras. Tudo bem. A do São Paulo é vice. Peraí, como é que vocês vão falar que uma torcida mais apaixonada pela outra? O torcedor do Santa Cruz tá na Série D. Lota o estádio 70 mil. Mas lá não tem nada pra fazer. Toda vez tem uma desculpa. Ô, amigão, por falar em venda de torcida. Calma, gente, pera. Ô, amigão, por falar em venda de camisa. Mas não dá pra comparar, velho. É, proporcionalmente falando, é até absurdo a comparação. A torcida do Flamengo deve vender mais camisas que a torcida do Palmeiras. Nada, não compra nem... Imagina, não é assim. A torcida do Corinthians também, porque se você pegar por amostragem, uma torcida que tem, o Corinthians hoje, vamos supor, 30 milhões. A torcida do Palmeiras, se tiver 20 milhões, tá certo? 15 milhões, enfim, não tem como você fazer um comparativo praticamente aí de um terço a mais da torcida. É óbvio que vai ter mais... É uma conta difícil, mas... Não é difícil, você tá maluco, velho. É a mesma coisa. É, se você tem 30 milhões em uma... muito o resto do Brasil, e 5 né? milhões em outra, ou 10 milhões em outra, é uma margem muito grande, mano. Uma coisa é você ter um empate técnico, por exemplo, você fala, ó, uma torcida vai, tem 10 milhões e a outra tem 10 milhões. Aí você fizer um comparativo aí pra saber quem vende mais, ok. Mas dentro dessa margem aí não tem como, mano, até porque a torcida do Flamengo vende muito no Nordeste, no Norte... Lá todo mundo torce para os times do Rio. Então, por exemplo, a torcida do Flamengo. Não é nem qual. Posso falar? Não chega perto, sabe por quê? Eu fui para Manaus, minha família é de lá. Todo mundo da minha família lá torce para o Flamengo. Por quê? Só passa o Campeonato Carioca lá. Ah, mas. Né? E todo mundo torce para o Flamengo ou Vasco. Ponto. Você vai para o Nordeste, o cara tem o time local dele, por exemplo, tem o Santa Cruz. Mas o cara torce pro time do Rio. Não. Torce pro Flamengo ou pro Vasco, não Fluminense. O tratamento do que eu falei aqui é que, pô, eu não tenho como dar referência. Mas não dá. Mas o que já me ouviu. Só um minuto. A Adidas, que é quem estampa o nome na camisa do Palmeiras. Material, é. Pô, eu já ouvi que, dentre todas as camisas que a Adidas tem esse patrocínio, que ela fornece o material, do Palmeiras é uma das mais vendidas, é daí que eu tiro. Mas, por exemplo, o Real Madrid, você não pode falar que o Palmeiras vende mais camisa que o Real Madrid. É difícil. O turista que vai pra Espanha, Domênico, o cara vai pra loja do Real. Chelsea, o cara vai lá pra Londres, ele vai na loja do Chelsea e ele vai comprar camisa. Mas ele tá dizendo com relação aos times do Brasil. Não, os times brasileiros, ok. O Palmeiras, ele pode estar na liderança aí dos clubes que são patrocinados pela Adidas, e eu até acho que o Palmeiras ele tem sim uma margem expressiva, porque o Palmeiras aí, pô, é a quarta, quinta maior torcida do Brasil. Claro que vai ter uma margem. Quinta, tá louco? Mas Como não? É assim, Domingo. Corinthians, Flamengo, São Paulo. Você acha que o Flamengo tá à frente de qual desses três? Não sei. O Palmeiras, você acha que tá à frente de qual deles? Não acredito. Por isso que eu acho O número que eu vejo é só os torcedores, nós estamos à frente de todo mundo. Mas, ô Domênico, peraí. Às vezes o cara. Isso é número. Então só existe 100 mil torcedores. Isso é número comprovado. Você tá equivocado. Então existe só 100 mil torcedores. Você tá equivocado, porque a torcida do Inter é a líder. E não é número fictício, não. É número comprovado. Mas peraí, então a torcida do Inter é maior que a do Palmeiras? Eu falei isso. A torcida do Grêmio é maior que a do Palmeiras? Você que tá falando. Ué, mas você que tá se baseando no sócio torcedor. O líder é o Inter, seguido pelo Grêmio. O Palmeiras é o terceiro, o Corinthians é o quarto. Somos o terceiro. Mas peraí, isso não quer dizer que é a maior torcida, desculpa, gente. Nem todo mundo, o universo de vocês tá pequeno demais. Nem todo mundo tem dinheiro de comprar 70 conto, 75, ou o cara aí paga, ou o cara que paga 50. Tem gente que não tem essa grana no mês disponível mas pra é dar que no você clube. Tem, né? Olha, hoje... Ok, velho. Ah, não tem compra cigarro. Vale compra cachaça. Cada um faz com o dinheiro que deixa quer. Deixa o rapaz falar. Agora, ajuda o clube. Deixa o Guilherme falar. Mas só pra terminar a linha de raciocínio, é o seguinte. É, gente, esse universo sócio-torcedor é bacana, ok. Mas é uma amostragem muito pequena do universo do que é a torcida. E só pra finalizar da minha parte, esse negócio de falar a minha torcida é mais apaixonada que a do outro. Porra, as duas torcidas estão lá, campos lotados. Torcida do Grêmio lota campo, do Atlético Mineiro lota campo, do Santa Cruz lota campo, São Paulo, os fãs são Libertadores lota campo, Corinthians lota campo todo jogo. E como que eu vou medir qual é a mais... Basta você perguntar pra quem tá dentro de campo. Pergunta pra qualquer jogador, fala qual que é a torcida mais difícil de você enfrentar. Todo mundo fala aí, praticamente com unanimidade, que é a do Corinthians. Ei, quem falou isso? 100% dos jogadores. Não. 100% dos jogadores. Não, nunca vi essa pesquisa. Eu me baseio em quem tá dentro de campo. Liga aí, vamos ligar pra 5 jogadores aí. Liga, pode ligar aí. Vamos ligar pra 5 jogadores. Vai passar vergonha. Vai, vambora, não tá sem parar. Guilherme. A mais temida da Portuguesa. Manda abraço aí, ô Tom. Vai lá. Vou fazer um merchan aqui, só a minha Bozano me garante o fenomenal. Tá bom. Aí sim ganhou um kit aí da Bozano, hein? Quero participar do torneio de poker do estádio 97. Vamos, então vamos lá. Tirar a carta de cima aí. Pera aí, ó. Não, carta de cima não. Do começo do baralho, do meio do baralho, do final do baralho. Vamos lá. Começo do baralho. Vou bater o flop aqui pra você. Começo do baralho. Começo. Queima uma. Vai, essa aí mesmo. Pega qualquer uma, Mota. O Mota tá fazendo um jogo, velho. Pode tirar aí embaixo. Mota, velho. Você tirou aqui, ó, 8 de espadas. Então você vai contribuir com 8 quilos de alimentos, tá bom? 8. Legal. Tá bom? Um prazer falar com todos vocês. Vamos dar um abraço. Obrigado, Guilherme. Meu irmão Gilberto, deve estar ouvindo a gente agora. Tá bom. E toda a nação palestrina, Sérgio Panico, todo mundo do palestra aí. Só é um nóis. Abraço ao Palmeirense. Obrigado, um abraço, Guilherme. Valeu, Fera, um abraço. Galera. Falou, tchau. Valeu, um abraço. Seu momento sem parar no estádio 97, 3 ouvintes na sequência, no pedágio, no estacionamento, nos postos Shell e até no táxi, hein? Sem parar em todo lugar. Eu dou só um dado, obrigado pro André Neri, da Rádio Web Verdão, meu irmão André Neri, saudade de você, André. Falou que pela Adidas, é um levantamento da Adidas... É a camisa que mais vende no Brasil. É a quinta que mais vende no mundo. Então, e a mais... Pelo menos o André Neri, que é um cara que tem boa informação. E a que mais vende no Brasil. Aí eu já não sei. Mas ele falou que é a quinta no mundo. E a do Brasil é o primeiro lugar. Tem ouvinte dizendo que é no Brasil. No Brasil é primeiro lugar. Pode falar. Não, mas no Brasil eu acredito que seja. Sim, no Brasil é. Porque, ó, o Corinthians não é patrocinado pela Adidas, o Flamengo hoje é. Nike, é, né? É Flamengo é Adidas, mano. O Flamengo é Adidas? É isso que eu tô falando, tá achando estranho. Pode ser que venda mais mesmo. Não, mas como assim estranho? Não é porque o Palmeiras consome mais. Não, mas, ô Domênico, você tem que ver aí a margem de consumo. Eu acho que a torcida do Palmeiras aí, em termos de número. A torcida do Palmeiras é menor que a do Flamengo, mas em termos de consumo, em classe A e B, eu acho que a torcida do Palmeiras, proporcionalmente falando, pode ser que seja maior. Ela consome mais. Eu não sei porque vocês estão duvidando. Porque, por exemplo, sócio torcedor do Palmeiras é maior do que Flamengo, do que o Corinthians. E tem mais torcida que eles? Comprovadamente no Ibope, não. Mas no número do sócio torcedor, tem. Ué, mas precisa ver e por isso não pode ter maior... Mas precisa ver o número de pessoas que consomem. Não. Eu penso assim. Alô? Não é assim. Alô? Você também é chato, papai. É quem fala? É Filadoro. Como? Sim, hein? Filadoro. Ricardo Barreto Filadoro. Ricardo Barreto Filadoro. Pode pôr o hino do Parmeira aí. Quantos anos você tem, meu velho? Eu tenho 5 meses, rapaz. A vida não começa aos 40? Ah, então é. 45 meses. Tá bom. Pô, tá do palestra. É, pode filar bastante, viu? Por que essa comida? Qual que é o bairro que você mora? Eu moro no Mandaqui, do prédio. Mandaqui? Ah, manda uma coisa pra gente. Já mandaram, hein, Ciro? Na nossa Casa Verde. É, pertinho. A nossa pertinho. Casa. O Domênico foi centroavante do Casa Verdense durante muitos anos. Foi. Não fui, mas se foi. Mesmo time do Guipa. Não fui, mas se fosse, faria muitos gols. Acho. Porque eu tinha um estilo parecidíssimo com o do Evair. Ah, meu muito Deus. Muito parecido. Eu era estilo do Evair. Jogava muito. É, eu só quero ter uma morte tranquila, gente. Fala aí o time, brother. Cara, Verdão. Guarani? Só Verdão. Guarani? Você tomou 3-0 ontem. Chupa aí, ó, Mané. É o time que enfiou 3 em vocês ontem. Anteontem. É, só isso, fala aí. Pra tirar dúvida. É o que tomou 3 aí. É aquele que o goleiro tá pulando até agora. Fala do mito. Ah, mas tá pulando lá. Mas não fala do mito. Aliás, é boa a foto que fizeram. Tem umas fotos. Quanto meme fizeram do Rogério, meu Deus. Meu, tem uma no casamento, cara, que é sensacional. Pegando o buquê. Ronaldinho que essa bolinha colocou. Que é boa demais. Não, Hadouken é melhor. Ele pulando pra pegar o buquê. É sensacional. Hadouken. Muito bom. Vai. Ô, Ricardo, você tava lá, assistiu o jogo pela televisão? Como é que foi aí? Eu assisti pela TV, rapaz. Gostou do que viu? Claro, né? Óbvio que gostou. É claro, o resultado foi maravilhoso. Só que assim, tem umas ressalvas aí pra fazer. Ressalva? Fala, Ricardo. Lá veio os amendoim. Perdeu muito gol, rapaz. Perdeu, isso é verdade. Isso é verdade. Não tinha que ter feito como a Alemanha fez, ficar com o dó, tirar o pé. Tinha que ter sacado. É, acontece, né? Série de pontaria ali, perdeu uma série de gols. O Rogério salvou os 3 gols ali, viu? Rogério pois salvou. Pois é. Cara, eu me senti vingado, porque, boa. Eu tô tentando ligar pra vocês desde aquele jogo da pilha, que foi lá no Parque Antártico, lembra? Pilha? Do Bosco. Pilha. Do Bosco. Meu Deus do céu. Que tinha que ser banido no futebol. Ah, para, mano. O cara tá guardando mágoa desde aquela época. Tem que ser banido. Olha, isso faz mal, gente. Foi ou não foi banido? Ô, mano, a pessoa tá guardando uma mágoa desde aquela... Quando foi isso? Mas não importa, ele tentou... Quando foi? Não importa. Faz muito tempo. Ele foi ou não foi banido? Nossa. Ainda não. Mas o futebol... Ele deve estar jogando. Ele deve estar jogando. Mas não importa. O futebol baniu ele, o futebol. Para, você tá com muito ódio no coração, amigo. O futebol tratou de banir ele. Olha, por isso que o Palmeiras tava nessa draga, por causa do seu ódio no coração. Não. Quem faz isso com o Palmeiras tem... Você não esqueceu o Bosco? Não, ele não esqueceu o Bosco ainda. Não, ele lembrou. Por isso que tá na draga, os caras ficam amarrados nessa história. Não, pera lá. Esse momento, porque eu, assim... Tentei insistentemente ligar pra vocês, não. Porque eu fui nesse... Achei horrível aquilo. Aí eu não consegui ligar. Foi péssimo, não. Evento grande. E hoje eu consegui, né? Mas enfim, gostei demais da vitória. Eu acho que esse time do Palmeiras tem futuro. Eu acho que a hora que engrenar vai ser bacana, porque não tem grandes nomes, assim, com grande expressão. E a luta entre eles para ficar como titulares vai ser grande. Então, os caras vão entrar mastigando, vão entrar mordendo. É, então, vai ser bacana. Uma pena também que eu acho é o seguinte: o maior clássico ter sido realizado na segunda rodada. Isso foi sacanagem. Qual é o maior Palmeiras? A rodada foi muita sacanagem. Muita sacanagem. Qual é o maior clássico aí? Para com isso. O Ricardo é um cara. Foi um dos subs mais inteligentes que entrar no ar, mano. É, o clássico. Inclusive, do Paulista, ó, parabenizar a galera aí do Mundial, Gato. São Paulo ó, e Liverpool. Pessoal lá da Paede FM. Barcelona. Pessoal tá trazendo dois da Paede FM. Lá de Madrid. Estão trazendo dois ouvintes para ver Corinthians e Palmeiras, o brasileiro. Sim, o brasileiro. Todo mundo, o mundo vem ver o jogo. O mundo quer assistir. Pra caramba, nossa. Fala aí, ô tonto. Esse rapaz tem. Olha, esse Ricardo, ele já merecia ganhar muito prêmio aqui, viu? Um montão. Participação das mais brilhantes que eu vi até o hoje. Meu amigo Denis Hartmann, eu concordo com você. Concordo. O Denis lá do camarote. Sim, o Denis é de boa. Gente boa pra caramba. De boa, Denis. O negócio é o seguinte, rivalidade é Palmeiras e Corinthians. Palmeiras e São Paulo, na verdade, virou uma questãozinha meio de ódio, viu, cara? Hoje em dia, pra molecada... Não, falando sério, pra molecadinha hoje, é São Paulo e Palmeiras, cara. Porque você vê muita... e quem alimenta isso, infelizmente... Foram os presidentes, sabe? Essa história de chapéu, um deu chapéu pra cá, rouba um do outro, essa história de, sabe... Tudo isso está sendo alimentado e vai ficar durante um bom tempo essa história. Ah, mas eu acho que atribui aí, tipo, ódio ao presidente, Motinha. A gente não pode ficar passando a mão na cabeça de meia dúzia de imbecis aí que precisam de um único motivo, vai. Ah, o cachorro mijou no meu poste aqui, eu vou matar meu vizinho. Não, também. O nego que é imbecil, ele independe de declarações alheias para se tornar um imbecil de fato. Eu tô falando da rivalidade, mano. Não, então, mas se for de ódio, rivalidade é uma coisa, ódio é outra. Ódio, rivalidade, briga, essas coisas aí é outra história. Tô falando da torcida, tô falando de gente comum, falando dos torcedores comuns, tô falando de torcida organizada. É isso aí. Né? Então, isso aí tudo vai passar. Daqui a um tempo, meu sobrinho, a família do Clóvis, que é tudo palmeirense, se eles falam sempre. Tomou o chapéu, tá vendo? Toma, levou o Kardec. Mas faz parte porque do... fica a história. Faz parte da isso é legal. Da ô, Mota, né? Desde que eu acompanho futebol, no começo dos anos 90... Tinha uma grande rivalidade lá no começo dos anos 90, do Corinthians com São Paulo. O Corinthians vinha ganhando muito campeonato. Aí depois veio o Palmeiras Parmalat. Ninguém levantava pra bater no Palmeiras. O único que rivalizava com o Palmeiras na época é o Corinthians. Tentava bater no frente, ganhou o título de 95, caramba. O São Paulo sumiu um pouco porque precisou colocar amortecedor no Morumbi, não contratava jogador. Aí passou um tempo, ficou Corinthians e São Paulo. Corinthians, muitas finais com o São Paulo no começo dos anos 2000. Tinha o tabu dos 14 jogos. Aquela coisa, o São Paulo ganhando algumas, o Corinthians ganhando os outros. Mas então, mal, gente. O futebol teve uma época que foi Corinthians e Santos. A época do Robinho, do Léo. É, eu eu só acho grotesco. Até inclusive alguns idiotas na mídia que ficam aí. Ah, mas o jogador declarou isso, o jogador declarou aquilo. E vivemos novos tempos, ele tá fomentando a violência. Fomentando é o cacete, velho. O jogador, quando vai dar um drible, ele tem que dar o drible. É só isso? É, eu só sou contra, Domênico. O jogador que vai lá, por exemplo, pega uma camisa de um outro clube e joga no chão, cospe, rasga. Isso é falta de respeito. Né? Agora, driblar, o cara provocar o adversário dentro de campo ali com sacanagem que o jogador faz um com o outro, aí o nego idiota na mídia, ah, porque tem que dosar, porque hoje em dia não é mais assim. É. Tem que prender o vagabundo, aquele idiota que gosta de querer ir para o estádio para matar os outros, que precisa do mínimo para fazer o máximo. Esse cara tem que estar longe da sociedade. Isso é verdade. Não é o cara que tá ali, às vezes, jogando dentro de campo, o cara que sobe no alambrado, que chacoalha alambrado. É verdade. Mas não pode mais. O futebol tá chato, velho. Não pode mais. Eu ouvi nego dizendo, esse Dudu, ele provoca o adversário. Velho, o cara dá o drible, ele fez lá o cavalinho, né? Quer zoar o Dudu, velho? Mas não precisava ter feito o upa-upa que ele fez ali. Tudo bem. É uma mancha do futebol, velho. Não, o upa-upa não é. Pega uma bola, mete na caneta dele. Vou fazer um upa-upa em você, então. Vou fazer um upa-upa em você. Nós não estamos jogando. Bom, aliás, quando joguei contra você, eu te destruí. Upa-upa, cavalinho. Não vem com a chave. Tá certo. Vamos lá. Ricardo, você quer mandar abraço pra alguém? Vamos lá. Mande seu abraço. Cara, eu quero mandar abraço pros meus amigos palmeirenses, corintianos, são paulinos, santistas. Inclusive, meu pai é santista. Sim. Mandar um abraço aí pro Marquinhos, pro Samuca, que deve estar ouvindo, que é muito fã de vocês, que é São Paulino. É, mandar um chupa pro São Paulo, né? Porque o só chupa Paulo, sempre, tá? sim, chupa. São Paulino, né? E é isso aí, cara. Eu tô estudando aqui com a minha esposa pra poder estar com vocês aí no resort. No fim. Oh, com certeza. Vai sim. Vou falar do resort. Só que no semana do dia 22, né? Presta atenção que eu vou falar do resort agora, quando terminar a ligação, eu já falo do resort, tá bom? Beleza. Falou, mas Ricardo. Um abraço pra vocês aí. Obrigado. Vocês aí, o nosso prêmio todo dia. Tá bom. Obrigado. Obrigado. Um abraço. Obrigado vocês. Valeu. Abraço. Tchau. Falou. Tchau. É, meus amigos, foi o momento sem parar, né? Agora eu vou falar do momento sem parar aqui, olha, essa santa ajuda do dia a dia pra economizar tempo, pra você facilitar aí os seus pagamentos. Sabia que agora você pode também pedir e pagar táxi usando o aplicativo Sem Parar? Sim, do táxi. Muito legal. Hein? Legal, né? Você chama lá. Paga o táxi, né, com um único aplicativo, sem precisar usar dinheiro. Para aquele dia que você sai de casa sem dinheiro. Exatamente. Pô. Você pode cadastrar o cartão de crédito. Olha, é muito legal. É o Sem Parar com você até no celular, hein? Olha que legal. Baixe agora mesmo, é grátis, hein? Você vai pro jogo? Vai com o Sem Parar Táxi, então. Vai comemorar com seus amigos? Use o Sem Parar Táxi, Sem Parar sempre com você em todo lugar, meus amigos, tá certo? Sim. Esse é o... Ah, tem um site muito legal, www.semparar.com.br/minha-conta, tá bom? E vou falar mais detalhes e mais informações aí, tá certo? Isso dá uma ajuda, cara, quando você vai ajuda, shopping, você tá louco? Ajuda aquele pedágio lotado. Agora, mano, tá triste essa molecada de olho desses caras que estão falando que só arrumam confusão. Será que eles nunca jogaram bola rua de cima contra o rua de baixo valendo uma barecola, não? Ah, nunca nada. Tomaram a tubaína na guia? Não, é, não sei. Para nada. Nossa, nunca. Mas olha, eu prometi que ia falar do resort do estádio. Mas vamos pro resort, vamos lá. Todo ano começa com o Réveillon. Depois vem Carnaval. A Páscoa. Férias de inverno. Opa, tem coisa errada aí, malandro. Cadê o resort do Estádio 97? Já virou o calendário. Você não consegue ficar sem ele. Vem aí a 7ª edição do resort do Estádio 97. Ai, menina, que luxo esse resort. De 22 a 24 de maio, no Bourbon Spa Resort em Atibaia. Eu e Matuidi também estaremos no resort. Um final de semana ao lado da turma do Estádio 97, com torneio de futebol society, futebol no videogame, os jogos de cassino da Cassineira, o bingo do Estádio 97, o stand-up Rudy Landucci e muito mais. Cara, e o Rudy, cara, Landucci, cara, também, cara, vai estar lá, cara, falando muito, cara. Faça sua reserva na Lotus Travel, ligue 28964665, 28964665. Liga logo, baralho! Liga pra Lotus Travel, porque vai ser muito gostoso! Pacote em 6 vezes no cheque ou nos cartões Visa e Mastercard. O negócio é o seguinte, meu filho, para chamar um de vaca, mano. Resort do Estádio 97, de 22 a 24 de maio, no Bourbon Spa Resort em Atibaia. Ei, Tobias, vamos voltar de Nárnia e direto pro resort. Apoio a Cassineira e madrugãosuplementos.com.br. Eu vou ficar no mesmo quarto que a Domênica. É isso aí, amigão. Resort do Estádio 97. Ah, velhinho. É, meu... meus amigos, o resort do Estado Norte tá sensacional, hein? Ligue já para fazer sua reserva. É de 22 a 24 de maio. O ouvinte tava me perguntando quando que seria, né? É, 22. 22 a 24 de maio, então. Faça a sua reserva, porque teremos lá Campeonato de Futebol Society. Teremos Campeonato de Futebol de Botão. Sim. Aliás, já na sexta-feira. Que o programa ao vivo. Programa ao vivo. Está no WhatsApp, ele termina 8 horas e aí a gente vai. Jantar. O jantar está terminado. Muito o jantar. Bom jantar. É ritual isso. Todo o resort nós fazemos. Todo resort. O que acontece, Matheus? Eu e o Portuga. Vamos. Temos um jogo marcado e agendado. Vai disputar o botão. 10 e pouco da noite. Isso. Vamos lá jogar um futebol de botão. Abrimos as... Toca o hino nacional no jogo. Sim, de botão, minuto de silêncio. Você que estará no resort vai ver lá, no futebol de botão, o time do Palmeiras de todos os tempos, isso. O meu. E eu esmagando o botão do domingo. Não, senhor. Vou esmagar. Não, você vai falar a verdade aqui. O time do Boca Juniors de todos os tempos do Portuga. Meu, é verdade. É. Tem até o Maradona lá. Tem o Maradona. Estou invicto porque. Qual que é a edição essa? Sétima? Sétima. Acho que foram sete edições que eu não perco Portuga. Eu não perdi nenhuma edição. Verdade. Nenhuma. Mas o Portuga também não tem o polegar, né? E o último, a última edição foi um vareio de bola que o Portuga fugiu de campo. Fugiu? Pela má arbitragem. Fugiu de campo, o seu Vieira tava do lado. Covarde. Pô, quero ver se é isso tudo mesmo. Entrou e tomou outro pau também. Já tomou dele. Covarde. Ele deixou o botão dele e lá. E ainda eu fiquei lá, mano. Não. Próximo, ficar só assim, próximo. Fez família, Domênico. Aí todo mundo fugiu. Deixa os meninos brincar aí, porque senão não tem graça. Parece que não você no videogame, mano. É legal mesmo. Eu jogando futebol de botão é igual o mano no videogame. Não tem pra ninguém. E vai ter também esse ano. Não tem pra ninguém. É que a rádio, Domênico, precisa ter dois parâmetros. Você lá na mesa de botão. Tá certo, e eu no videogame. Porque senão. Porque o resto é marreco. Mas você não for tudo café com leite. Ninguém ganha. Ô, mano, ninguém você ganha, não vai fazer isso esse ano. Não vou. Bater eu fiquei com dó. Ele não tá jogando mais. Ó, há 4 anos consecutivos eu bati na molecada, no campeão e vice. Não é que eu bato só no campeão, eu bato no campeão e no vice. Eu sei que teve começo mano, com o vice, um depois eu vou pro campeão. O menino até chorou, pô, mano. Mas tá molequinho, mano. Eu não tenho dó, não. Moleque 12 anos mais ou menos, moleque com a cara. Não, mas mano, depois ficou, mano, ficou com dó mesmo. Ficou com dó. Eu fico com dó, mas eu falo as verdades. Eu olho pro moleque e falo, isso aqui é pra você ver que a vida não é fácil, não. É. A vida é dura, ele falou. E o mano ensina, os caras que a vida é legal assim pra caramba. E teve um moleque que falou pro mano assim, pô, eu pensei que a única coisa que eu era bom na vida era no videogame. Ele falou, nem isso. É. Olha só, mas não para aí, não. Mesmo. Tem o bingo do Estádio 97 que já virou tradição, aí acho que talvez nas últimas 3 edições, né? Já deve ter. Você vai se travesti? Não, desse ano. Dessa vez não. Não, esse ano vamos fazer alguma coisa diferente. Ah, tá. Esse ano nós temos o Jorge Carmen. Ó, esse ano vai ser diferente, hein? Vai ter o karaokê. Vai ter karaokê, vai ter o futebol. Bom, futebol do videogame já falamos. Vai ter o futebol em campo. Jogos da Cassineira, que são sensacionais, jogos da Cassineira. Mulher adora roleta. Que mais teremos lá? Teremos a resenha do Zé, o show de stand-up do Rudy Landucci também. Sim, vai ser show de bola. Tá bom? Pôquer. Vai ter torneio de pôquer? Ah, não. É os caras com a Cassineira. É a Cassineira. Não é só isso, né, Dudu? Tem o spa pras mulheres. Você tem mulher, você pode falar, ó. Piscina aquecida, porque mas maio geralmente fica frio. Tem a piscina aquecida, tranquilo, né, mano? Tem a Fernão Dias ali, se quiser varrer um pouco. Não, a mulher não vai fazer isso, senhor. Olha só, você pode fazer seu pagamento em 6 vezes no cheque ou nos cartões Visa e Mastercard. Faça agora mesmo a reserva lá na Lotus Travel, ligue lá. Tem alguém pra te atender nesse momento, hein? 2896-4665. 2896-4665. Informações pelo e-mail, você tá aí perto de um computador, pode mandar, ó. viagens@lotustravel.com.br, tá bom? viagens@lotustravel.com.br, mande um e-mail. Apoia de a Cassineira e do Botões e madrugãosuplementos.com.br, né, mano? Opa, é isso aí, Domênico Gatto. A Madrugão Suplementos é a maior loja online do Brasil de suplementos, hein? E quem quiser comprar sua proteína ou seu repositor energético, basta acessar madrugãosuplementos.com.br. Realize a sua compra e receba com frete grátis, hein? Bruno Bittencourt é usuário do Madrugão. Exatamente. Boa, amigo meu, gente boa. Com certeza. Grande Palmeiras. Esse é o Estádio 97 na Energia 97. Em nome de Engov, vai pra balada. Bom Engov pra você. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Esse medicamento é contraindicado em casos de suspeita de dengue. Também em nome do Grupo Esser, hein? Um nome construído com história. Também em nome de HDI Seguros e Debate Pronto. Consulte o seu corretor. Acesse hdi.com.br. Vamos agora às mensagens chegaram aqui. Bora. Aplicativo também, né? Vamos aí. Muita gente mandando mensagem pelo aplicativo aqui. É só porrada, hein? Nossa, chegou uma porrada aqui, velho. Mas é só porrada. É, deixa eu colocar aqui deixa eu pegar aqui todas essas mensagens. Semana aqui pra não acaba, bá. Como assim não acaba? Ah, não acaba. Vou jogar pra dormir, acaba, vou ler tudo aqui. Vamos lá. Mas 7 horas já. Deixa eu ver aqui, ó. Aí, Dodô, lê minha mensagem aí, por favor. Um abraço pro meu cunhado Careca Mucílio. Abraços aí. Ah, Marcos de Ferraz mandou uma mensagem. Ninguém chama Mucílio, velho. Tá de brincadeira. Eu sou Mucílio. Por que não? Você já viu o Mucilinho? Não existe. Não sei, mano. Boa noite, Dodô. Eu sou corintiano e sou seu fã. Você é o palmeirense mais imparcial e coerente que eu conheço. Ah, e você é o ouvinte mais louco que eu já vi. Da família, isso. Esse ouvinte tivesse o meu nome dele. Eu já daria o prêmio pra esse ouvinte aqui. Gente, o meu nome dela. Deixa eu ver aqui. É o Diogo Vieira. O Diogo Vieira, você é o... Dona Jamile, o nome dele é Dona Jamile. Olha, a inveja, como diria um amigo, a inveja grande ele. É a Dona Jamile que escreveu isso, o Diogo, você é o ouvinte mais translocado que eu já vi aqui. Peraí, só um minuto. Tá maluco? Te concluí que é sensacional. Não, tem mais ainda? É lógico. Porra. Boa noite, Dodô. E o cara é corintiano, presta atenção. Sou corintiano, ele diz aqui, sou seu fã. Você é o palmeirense mais imparcial e coerente que eu conheço. Tá maluco. Ouvindo você comentar, é impossível saber que time você torce. Tamanha sua imparcialidade. Tá escrito aqui, ó. Esse ouvinte é sensacional. Tomou droga. Abraços, mano mito, chupa mota aqui, ó. Deve morar ali na Cracolândia. É, esse cara merece. Eu já pararia por aqui. Acho que o programa já acabou. Ele tá numa fase que nem Prozac dá jeito, mano. Ele tá nada daí, certeza. É Cardenal. Olha aqui, mais aqui. Maurício Júnior. Domênico, a sarrafada do porco. Provavelmente teremos uma semifinal entre Corinthians e São Paulo. E será no dia 19 de abril. E no dia 22, o último jogo da fase do grupo das Libertadores, né? Será que se o Corinthians eliminar o São Paulo nos dois campeonatos, teremos uma dupla aposentadoria no dia 23? Maurício Júnior perguntou. Tá perguntando com a situação do Rogério. Talvez, cara. Será que ele para? Não, ele para o contrato. Ah, chorou ou parou, hein? Eu acho que ele não deve jogar o brasileiro se ele perder as duas. Até junho. Sabe por que ele vai ficar, gente? Porque o São Paulo vai estrear um novo fornecedor de material. Mas o que ele quer dizer é que são eliminados da Libertadores na primeira fase e ser eliminado pelo Corinthians também no Paulista. Mas ele tá falando que o Rogério pode aposentar. Mas o Rogério vai esperar até o Brasileirão, porque o São Paulo vai ter um novo fornecedor de material. Ah, ele para. É, lógico, tem que vender camisa. O Rogério é o cara que mais vende camisa no Brasil. Toda hora aparece alguma coisa pra ele ficando e vai jogar com 66. Não é isso, mas tem que aproveitar. Quando o Rogério parar mesmo? Não vai ter mais ninguém. Não é isso, vai ser uma grande festa, cara. O cara tem 20 anos de história no São Paulo, mais de 20 anos, 1.200 jogos, tudo isso aí vai ser considerado. Você sabia, o que ele fez de errado, o que aconteceu de ruim, não. Vai ficar pra trás, sabia vai que contar tenho... a história. Sabia que eu tenho contato com moleques amigos, né? Apesar da idade, são amigos. Safado, não, contato os caras, com... Os caras... mano, Michael Jackson. Você escuta o cara falando, tem contato com moleque, você pensa o quê? Domênico. Michael Jackson português. Escorrega ou não escorrega, Domênico? Filhos, já que escorrega. Olha lá, o Domênico tá concordando. Eu sou do Jardim Brasil, rapaz. Mas aí no Jardim Brasil não tem gay. Eu tenho amigos, filhos de amigos meus, bichinha que tem 18, 19 anos, que nunca viram o São Paulo jogar se o goleiro não fosse o Rogério Ceni. Cara, barba feita aí. Mas esse teu contato com o moleque... Aqui continua, aqui, amigos meus. Aqui, ó. É, Sombra. Sombra não tá aqui, não tá. Ele tá fazendo tá não. Não, tá. Sombra tá descolorindo os pelos. Tô sentado na porra da madeira! É, tá ali. Então é assim, Sombra, por favor, faça justiça nesse país injusto. Me põe no pôquer. José Ricardo Miranda. Dei meu nome e caiu a ligação. Peraí. Tá querendo dar um jeitinho. Verifica a história aí. O Domênico falou meu nome completo. Ou seja, confirmando a ligação às 19 horas. Foi dia 19 de. 19 de quando? Que porra de 1969? Que tá louco? Não, isso aí é grupo, hein? Eu vou mandar esse e-mail pra mim. Não, o nascimento dele. Ele colocou nascimento. 19, aqui, 12, ó, aqui é antigolpe. Manda o e-mail pro bar, o bar vai verificar, viu? Ô, Dodô. Quem que é o rapaz aqui? Não pôs o nome? Aqui, ó. José Ricardo Miranda. Ah, Zé Ricardo. Ô, Dodô. Zé Ricardo. Ele ligou essa semana, tá? É, ele ligou mesmo. Então, estamos encaminhando para o bar. Para análise. E análise. Para análise, se foi mesmo. O databar não passa se nada, for, gente. É igual fraude no cartão, velho. Não é com o atendente que você vai reclamar e vai falar. Beleza. Tem que passar por uma análise. Tem que passar por um crivo. Ô, mano, porque tem cara que gosta de dar golpe, viu? Já tentaram. Mas, rapaz, o bar aqui, vou te falar. Ele não é subornado nem por três gordinhos. Se você der três respiradas, o cara sabe. Vamos lá. Domênico Gato e amigões da mesa, vocês viram a campanha que os grandes times do Brasil estão fazendo? Sobre? Com relação a quê? Entraram na CBF e conseguiram uma liminar que impede o Rogério Ceni de se aposentar. Ah, não. Olha que maldade. Isso. Maldade. Quem é chupa grande, a motinha. E abraço a todos. Aí, quem é grande, fazer o quê? Mas quem é grande tem que falar mesmo, né? 20 anos, quantos títulos? O Rodrigo Abud diz assim, não importa a fase. Abude. Se o Palmeiras estiver mal, ou o Corinthians estiver mal, esse sempre será o maior clássico do mundo. Esse ouvinte merece um prêmio. Não. Ele tem toda a razão. Toda a razão, esse ouvinte. Toda. Renan, Gabriel, esses ouvintes, olha, tá muito bom aqui hoje, hein? O mundo tá acabando. Tô achando sensacional aqui os mensagens, viu, mano? Eu também, certo, viu, mano? Agora só falta. Tá tomando bem, mano. Agora só falta o Rogério Ceni adiantar a aposentadoria, né? Olha, peraí. Ai, trouxa! Foi boa. Falou um trouxa meio. Vou me abrir. Mas eu sou abertinho. Meu Deus, que fazem, né? Que momento, hein, velho? O cara mandou um ranking de venda de camisas aqui, mas qual que é a data? Vai saber. Tá vendendo camisa pra Brás, pô. Para de falar de futebol. Ele fez o ranking, o pai dele. Mas olha, ele mandou aqui, mas não sei nem que pesquisa é essa que você fez. Eita, meu time vende mais camiseta. É a comemoração no estádio agora. Vai arrumar um serviço. Quem mais? A fama de venda de camisa também, né? Sem venda de camisa, chega. Aqui Dodô, tem um dado oficial, Dudu, uma reportagem que foi feita, que uma das camisas que mais vende, você quer saber, é do Sport. Deve vender mesmo. E é da Adidas também. Deve vender. Uma das que mais Douglas vende. Rodrigues, Dodô, eu acredito em você. Você é o 9 da bancada. Olha, o ouvinte, hoje está sensacional. O ouvinte hoje, é curioso. Domenico nunca perdeu um pênalti no Wembley. Nunca bateu. Nunca perdi pênalti em lugar nenhum. Em lugar nenhum, né? Em lugar nenhum. Quanto falta acabar? 56 minutos. Correção: Palmeiras é o segundo com mais sócio torcedor. Mas não falamos nada aqui, é primeiro? Não, é que eu falei que era o terceiro. O primeiro era o Inter, o segundo era o Grêmio, o Palmeiras já passou? Mano, já foi. Já deu seta pra esquerda e falou tchau? Já foi, o saco já. Mano, pra você entender, o Corinthians passou, acho que o Corinthians é o terceiro, ele diz aqui. Eu quero saber, não quantos se associam, eu quero saber quantos continuam pagando. Eu quero ver o número de inadimplência dessa porra, que o nego se associa, aí no terceiro mês falta o leite, ele não consegue pagar essa porra e não paga. Por quê? Mas você quer ver quem tá pagando e quem não tá, por quê? Você é do RH da empresa? Não, porque esse número é muito vago. Você trabalha no financeiro da empresa. Aí não dá pra ler. Quem é esse cara? É agressão? O cara tá fazendo lá, não dá pra falar. Fazendo o quê? Tá fazendo o quê? Fazendo lá no banheiro, né? Não dá. Ele mandou a foto pra você? Não, falou que tá aqui, né? Entendeu? Dodô, o Palmeiras é o segundo em sócio torcedor. É legal, esse papo é legal. Sócio torcedor, velho. Então tá bom. Eu não sou do financeiro, velho. Título aí. Qual foi o último? Deixa eu ver aqui. Que foi? Fala de título. Mano, se for falar de título, nós somos os maiores. Oi. Deixa eu falar um seguinte aqui, Japão, lógico. Eu tive ganho mundial. Deixa eu falar um negócio aqui que eu vou falar de BV Financeira. Atenção, senhoras e senhores, porque agora é muito importante esse recado. Você que está pensando em comprar ou trocar o seu carro, moto ou caminhão, acesse www.meucarronovo.com.br, o portal de veículos da BV Financeira, e consulte milhares de ofertas disponíveis. Viu? Através do site é possível comparar preços, avaliar o seu veículo e encontrar o melhor negócio para aquele modelo que você está procurando. Hein? E o melhor, viu? Tudo isso que eu disse aqui é tudo sem sair de casa, hein? E para financiar a sua compra, conte com as condições especiais da BV. Mais informações, ligue 3003-7888. 3003-7888. Porque com a BV você sempre pode mais. Estádio 97 partindo agora para mais ouvintes que vão participar no 3284-7097. As duas botou, contei um vindo para participar aqui, ó. Liga aqui, alô? Alô? Quem fala aí? Ô, meu nome é Caio. Tudo bem, Caio? Beleza, Domênico, você? Beleza, Caio do quê? Caio Batista Paixão, consegui, baralho! All in! Truco, porra! Tá certo? Deixa eu te falar uma coisa. Pois agora, não. Eu queria fazer comigo a lei da modacha. Como é que é, Lira? Não posso reclamar, não posso falar nada. Pode falar. Posso falar? Pode falar. Aqui eu posso falar? Pode eu falar. Eu lutei pela direta, você falou. Eu lutei pra direta. Deixa eu falar um negócio. O que você quer falar aqui? Chupa, Domênico. Que isso? Podia falar com o Gesto. Você falou que podia falar com o Gesto, porra. Traz a irmãzinha e a gente vai. Mas quer resolve. Que eu volte pro palestra? Não. Quantos anos você tem, meu velho? Eu tenho 21, Dodô. 2.1, e o bairro que mora? É, o Gomes já tá aí, não. O Benjinha está. Eu moro no Parque Independência, Dodô. Parque Independência, Benjinha. Foi quando descobriu o Brasil? Nossa, que diga. Pega 7 de setembro ali, como é que é? Produção. É aí. Google. Mas ó, olha, Ipiranga? Ipiranga? É. Eu sei que ele, eu sei que o Benjamin é um cretino, é? É um idiota, né? É um idiota bacana. Mas eu vou dizer uma coisa pra você. Ele pegou você no trote que eu vou mostrar daqui a pouco, hein? Sim, senhor. Quando? Você vai ver ontem. Você vai ver. É. Pegou. Pegou e é bom não discutir. O Sombra tá aqui. É bom não discutir. Pegou ou não pegou, Sombra? Ele falou que pegou. Você tava lá trabalhando? Pegou. Ficou com uma puta cara de babaca, que chegou na rádio, primeira coisa, eu cheguei, era 10h30 da manhã, ele já tava aqui na rádio. Ah, é? É. É que você já tá aqui às 10h30, daí você... Eu vim falar com o Zé, O que o Benjamin fez é um absurdo, puta de um cara babaca. Então pegou, Motinha, pegou. Puta, não vem, não. Melindroso, uma menina, cara. Pegou, e eu vou mostrar daqui a pouco. Chilique. É porque meus problemas eu resolvo com a diretoria. Não, mas eu vou mostrar o que aconteceu ontem, o trote, que foi muito legal do Mota. Daqui a pouco eu vou mostrar. Outros, mano. Depois do ouvinte, depois desse ouvinte eu vou mostrar. Caio. Oi, vai embora. Você ouviu ontem, não? Ouviu? Eu ouvi. O Mota é muito chorão. Chorão. Tá certo. Qual que é o time que você torce, Caio? Sai lágrima. O único bicampeão mundial aqui na América Latina. Reconhecido pela FIFA, o Corinthians. Vamos lá. O único bicampeão mundial que não é duas vezes campeão da Libertadores mundo, da América. É o único. Vamos explicar então pra você desenhar na lousa. É o único. Vamos desenhar na lousa. O Corinthians, diferente de alguns, ele é campeão aqui, é campeão lá. E basta saber, pros critérios da FIFA, porque mundial, não adianta querer falar que envolve só a Europa e a América do Sul. Não, meu. Quando fala mundial, refere-se ao mundo, ou seja, todos os continentes. Quando refere-se a todos os continentes, por determinação da FIFA, quando ela organiza um campeonato, o país sede tem uma vaga garantida. Se vocês não estiverem satisfeitos, é saque@fifa.com. Eu não preciso discutir com vocês. Basta entrar no site da FIFA, qualquer dúvida. Briga, entre lá no site da FIFA e averigue. Simples assim. Vai, fala logo, tonto. Amigão. Mano, você é o cara mais coerente da mesa, mano. Obrigado, amigão. E você é o ouvinte mais xarope. Obrigado, amigão. Inclusive, volto a falar aqui. Eu, quando venho falar no ar, tá certo? Eu tô embasado em números, tá certo? Pra que eu não fale bobagem. Uma reportagem aqui, eu já vou falar o nome do ouvinte que me mandou. Uma reportagem aqui do Globoesporte.com. Todo mundo conhece. Eu conheço. Não é qualquer sitezinho que apareceu na Suíça. Você lá. Você tá querendo desqualificar o site chileno lá, não, do Domênico, lá? Pelo contrário, o El Gol. Todo mundo conhece. Vocês conhecem o Globo Esporte? Conheço. Então, beleza. Uma reportagem feita pelo Globo Esporte, dizendo o seguinte aqui, ó. Tá. Grito e presença, dois pontos. Fiel eleita pelos boleiros, a torcida que mais pressiona. Aí tem aqui, ó, uma amostragem aqui, Domênico Gato. Você pode ver aqui, tem uma pesquisa. É um gráfico, tá certo? Uhum. Tem um gráfico aqui, é do Globoesporte.com. O Corinthians aí, pelos boleiros, que eles foram consultados aqui na Série A, Série B, o pessoal fez aí essa pesquisa. O Corinthians aí foi citado por 53,9% dos jogadores aí como o time que tem a melhor torcida aí, em termos de... O cara fica com medo, fica todo borrado. É o lugar mais difícil, sabe, de ser visitante. Que escorre pela perna. É igual a Bomboneira. O repórter chega assim, ó. Qual que é o lugar que você vai que você começa a escorrer pela perna? Começa a manchar a cueca. Não. Aí todo mundo fala, Pacaembu. Porque na época era o Pacaembu. Tá certo? Então, 53,9. Certo. O segundo time são os outros, com 14,3. Mas que time é esse, os outros? Eu vou torcer pra outros. Esse outro já é bom. 9,9 não soube responder. Tá certo? Aí você tem aqui, ó, dos times aí que estão abaixo do Corinthians ali, ó. O Flamengo com 10,5, tá certo? 10,5. O Atlético Mineiro junto com o Grêmio, ambos com 4,4. E o Atlético Paranaense com 2,6. Mas qual é a data dessa pesquisa? Sem brincadeira. Porque fala do Pacaembu, ele faz um tempo, irmão. Não, então, ele já joga na arena, 2013. Mas 2013, mas é uma pesquisa recente. Falando sério. O Corinthians como mandante. Eu não sei se tem outra, mas mandante, isso já mostra aqui. Tanto que o Corinthians vai quebrar um recorde aí que nunca conseguiu fazer no Pacaembu. Quem mandou aqui foi o Biel. Valeu, então, Biel. O Corinthians como mandante é fortíssimo. Fala, mano. Mano e ouvinte, qual é o nome dele mesmo? Esse aqui. Caio. Caio. Ô, Caio. Hoje o Sheik tem duas histórias rolando aí, né? Do Guerreiro e do Sheik. O Sheik, até o agente dele, falou que ele quer encerrar a carreira no Timão, né? E o Guerreiro, o Tite falou que o Guerreiro fará de tudo pra ficar no Corinthians, né? Inclusive, há informações aí, o Cereto deu, que até quarta-feira está aí resolvida essa história do Guerreiro. E aí, o que, que você acha dessa história toda, amigão? Cara, é complicado, principalmente porque a gente está muito bem na Libertadores esse ano. Mas é o seguinte, em relação ao Sheik, um contrato para encerrar a carreira poderia ser feito. Não um contrato para que ele jogasse mais duas, três temporadas. Um contrato para encerrar a carreira no final do ano ou no meio da temporada que vem. Agora um contrato pra jogar mais 2, 3 anos, não tem condição de fazer com o Shakespeare, ele tem 36 anos, né, cara? É totalmente viável. É, mas o Zé Roberto não tá jogando até os 40? Não, mas aí era o Palmeiras não tinha pequeno, o Corinthians não dá. Não, mas com relação ao Sheik, amigão, eu acho que o Sheik ele tem aí todos os méritos, é um grande jogador. Eu não sei se ele vai topar, talvez, aí renovar esse contrato com o Corinthians até o final do ano. Acho que ele vai pedir pelo menos mais um ano e meio. Dependendo de como o Sheik estiver jogando, principalmente aí na época da Libertadores, aí no término, porque o contrato do Sheik vai terminar aí próximo do meio do ano. Próximo não, se eu não me engano, é julho mesmo. Acho que o Sheik termina, acho que dia 15. Agora. 15 de julho e o Guerreiro do dia antes 31. Da semi. Dependendo de como o Sheik tiver, eu acho que vale a pena você estender o contrato dele. É que eu acho que um ano e meio, porque o Sheik também, quando ele renovou o contrato aí na final da Libertadores de 2012, o segundo semestre dele foi pavoroso. O Sheik não jogou 10% do que ele tinha jogado no primeiro semestre. Então precisa ver até onde o jogador não vai se acomodar também. Eu acho que o Corinthians ele poderia sugerir talvez um contrato pro Sheik aí por produtividade. Se ele aceitar nessas bases aí, acho que vale a pena renovar por mais um ano, tá certo? Aí totaliza aí o contrato aí até o meio do ano de 2016. Aí acho que é válido. Mas agora você renovar por mais um ou dois anos aí o contrato do Sheik, sem ter cláusula de produtividade, como muitos clubes estão fazendo hoje, aí eu já acho que é um pouco arriscado, porque o Sheik é aquele jogador que ele precisa estar pilhado pra jogar bem, né? Não, aí não dá. Agora em relação ao Guerreiro, cara, o Guerreiro... Mais pra jogador, melhor do Brasil, mas por esse valor não dá pra renovar com o Guerreiro. Você pagar um jogador que tá no clube é ridículo, cara. É um desrespeito enorme. E outra, amigão. Hoje é o Guerreiro que vai chegar hoje com essa quantia de 5 milhões aí. Amanhã o Renato Augusto, que tá sendo extremamente decisivo, vai fazer a mesma coisa. Eu acho que o Corinthians ele tem que prestigiar os jogadores que ali estão. Tudo bem. Deve, tá certo, para alguns jogadores, como é o caso do Danilo, como é o caso do Ralf, como é o caso do Elias, como é o caso de outros jogadores ali, como o Renato Augusto também. Quita primeiro esse débito com esses jogadores que tá pendente, tá certo? Depois disso daí, aí passa a conversar com o Guerreiro e ver se é viável ou não. Mas eu, particularmente, se fosse presidente do Corinthians, eu jamais pagaria essa quantia. Eu acho que é um absurdo. É praticamente uma afronta, velho. O cara receber aí, talvez, 5 milhões de dólares pra renovar um contrato, sendo que não é que ele tá chegando hoje no Corinthians. Ele já tá lá. Ele tem o direito, pela lei, pode fazer? Eu acho que ele pode. Tem total razão se ele quiser fazer isso também. Mas eu acho que é uma ingratidão enorme. É uma ingratidão enorme. Porque o Corinthians colocou o Guerreiro em evidência, tá certo? O Guerreiro, se ele passasse aqui na Praça da Sé, velho, tá certo? Em 2011, por mais que digam aí, não vou falar do ataque cardíaco não, mano. Por mais que falem aí, não sei o quê. O Guerreiro era conhecido o Catso, velho. Era conhecido o Catso. Se o Guerreiro passasse aqui na Paulista na hora do almoço, em 2011, ninguém ia saber quem era o Guerreiro. Ninguém ia saber. Você ia cruzar com o cara, você ia falar, quem que é esse maluco aí? Deve fazer pulseira aqui na frente do metrô Ternão Masco, tá certo? Então, eu acho que o Guerreiro ele tem que ter um pouco mais de gratidão. Porque eu acho que, se ele aceitasse que seja, vai 4 milhões, velho. Porra, 4 milhões de dólares, velho, pro cara renovar o contrato, dólar alto do jeito que o tá. O Guerreiro tá com quantos anos, véio? Mano? Falando sério 31. Agora. 31. O contrato iria por quanto tempo? 3 anos. Ele quer um contrato de 3 anos. Mas posso falar uma coisa? Ele quer um contrato pra encerrar a carreira e tá tranquilo. Vamos conversar um negócio sério agora. 31 anos, tá? Na América do Sul, Campeonato Brasileiro, Campeonato Paulista, Taça Libertadores. 31 anos, ele jogando o que ele joga, dá pra aproveitar bem eles 3 anos. Mas a questão ele vai continuar essa, Portuga. Numa fase muito boa aí. Sabe o que ele deveria fazer, Portuga? Entendeu? Sabe o que ele deveria fazer? Ele renova por 3 anos, com salário da coisa de 500 mil, vai ser campeão do mundo duas vezes, pelo menos, e aí vai ganhar dinheiro na hora da sua vida, no Emirados Árabes, na China, em qualquer lugar. Mas sabe o que acontece, velho? A gente brinca, falando sério agora, falando sério, hein? A gente fala muito aqui de ser campeão do mundo, campeão da Libertadores, agora... Falar um bagulho sério. O que o Corinthians fez em 2012, ganhar uma Libertadores ainda mais invicta, isso aí é muito complicado. Eu conto nos dedos as equipes que já fizeram isso. Hoje em dia tá muito difícil. Mas esse ano o Corinthians tem tudo pra... Mas peraí, o Corinthians tem tudo pra repetir esse ano o mesmo feito de 2012. Mas você assiste... E digo mais. O Corinthians pode superar o feito de 2012, mano, porque o Corinthians tem tudo. Com esse time que tá aí hoje, tem tudo pra ser campeão invicto de 3 competições. Mano, Paulista, não, Libertadores e Campeonato Brasileiro. Nunca. Deixa eu te falar, você vê a Libertadores... Vai ficar invicto o ano inteiro. Fala um pouco sério agora, para que fazer essa cara. Eu tô falando sério. Deixa eu falar uma coisa. A Libertadores tô brincando. Tem times difíceis, ganhar Libertadores não tá fácil. O Corinthians é um dos melhores times, eu concordo com você. Não, um dos não, é o melhor. Mas do lado dele tem uns 4, 5 aí, tá certo? Ó, vem o Corinthians, vem o Corinthians, aí depois vem uma lacuna na segunda posição, depois na terceira posição tem outra lacuna, e assim permanece até a décima. Depois da décima lacuna, aí você tem lá Emelec, Boca, River, que não vai passar pra próxima fase. Tá comparando Boca com o Emelec? Independente de Santa Fé, é tudo meio um balaio. O Corinthians é um capítulo à parte, velho. É igual quando você vai falar, quem que é o maior da história? Até pelo Pelé. Atlético Mineiro lá, tomou 4. Depois do Pelé vem o resto, velho. Tomou 4 lá no Atlético Mineiro. Isso aí foi uma fatalidade. Eu vi, aham. Mas, ô amigão, quem você acha aí que pode parar o Corinthians aí nessa Libertadores? Sinceramente, só o próprio Corinthians. Não tem time pra bater de frente. Não tem. Não tem português, desculpa. Boca, Júnior, Rato, ninguém para o Corinthians. O que precisa atrapalhar o Corinthians é de confiança, de calcular, fazer alguma coisa, o que é muito difícil pelo que está no comando. Mas com essa bola do Corinthians vem jogando, se continuar jogando futebol, não tem condição. Eu sei o Corinthians hoje, a forma como o Corinthians joga, a passagem, o curso de passos, ninguém fica demorando com a bola no pé, querendo jogar individual, boa, perdendo bola, com preciosismo, não tem mais isso. Eu sei algo, amigão. Oi? Eu sei algo que pode parar o Corinthians, cara. Ou pelo menos aí dar uma emperrada na engrenagem, cara. Lá vem. Essa janela do meio do ano. Porque dependendo do que acontece nessa janela do meio do ano, vamos supor, o Guerreiro não renova com o Corinthians e o Sheik também não, ambos saem. Tá certo? O Gil é um jogador que é cotado pra voltar pra Europa. O Elias, ele voltou a ser convocado pra seleção brasileira. E o Ralf? O Ralf eu já acho mais difícil ele sair agora. Se ele não saiu em 2012, 2013, ali, eu já acho mais difícil hoje. E o Malcom? Malco é reserva. Malco é... Mas aí é o seguinte, é aquilo, por exemplo, sempre que chega algum time no meio do ano com oportunidade de ser título, até a final de julho, por exemplo, eles sempre fazem aquelas vendas, por exemplo, ele vai jogar mais 2 jogos e vai, após a Libertadores ele vai. É sempre dessa forma, então, contratação, até o final da Libertadores não me preocupa tanto, o que preocupa é a renovação dos contratos, né, cara? Até o final da Libertadores, a renovação do Sheik e do Guerreiro, entendeu? Mas, ô amigão, eu fico realmente preocupado, porque o Corinthians hoje ele não é visto só na América do Sul. Tem clubes europeus aí que estão vendo o Corinthians também, mas isso é verdade. É, o Corinthians tem jogadores aí que tem mercado sim na Europa, e essa janela do meio do ano pode ser prejudicial pro Corinthians, cara. Imagina. Os times do Brasil que estão em destaque, né, mano? Os caras têm olheiros aqui, os caras têm quem acompanha, quem se destaca. Eles sabem tudo. O cara apareceu, fez 5 jogos bons contra times grandes, o cara vai estar aqui amanhã, o cara sabe, o cara lá do Real Madrid sabe, olha, apareceu um moleque lá no Penapolense, o cara tá arrebentando. O cara já vem um olheiro. É o mundo chinês, mundo asiático. Os caras têm olheiro em todo lugar. Se não é o Real Madrid, é um cara que é um agente que liga e fala, você quer? Não. Aí ele liga lá pro cara, pro Xing, ele... O cara vai falar, você quer? O cara pede o Akisub e leva o jogador. Ó, amigão. Todo mundo sabe. Você já foi na nova arena do Corinthians aí? Foi, na verdade. Eu trabalhei na empresa que ajudou lá na construção. Trabalhei na empresa que ajudou na construção, já fui lá algumas vezes. Ah, mas você foi pra assistir jogo ou você foi só trabalho? Eu fui lá trabalho. Assistir jogo eu não fui ainda. Porra, velho, vou falar pra você, mano. Os jogadores adversários, quando entram ali, mano... É verdade, velho. Os caras devem escorrer pela perna. Deve ter fila no banheiro, velho. É verdade. Deve ter fila no banheiro para os caras poderem usar o vaso sanitário, velho. O bagulho tá intimidador, Domênico Gato. É como se fosse o Coliseu, mano. O bagulho calma, ali, ó. Mano, Arena Corinthians hoje é como se fosse o Coliseu da Zona Leste. Calma. O cara entra todo borrado, velho. Quer mandar abraço pra quem? Nunca jogou bola. Pode falar, gente. O Bola de Prata lá. Fala. Deixa eu falar um pouco, Mota. Tá difícil ligar aí. Aproveitar que o Domênico falou. Falar, Domênico, eu sou fã, cara. Muito obrigado. Tira do Viva Voz, amigo. Tira do Viva Voz. Eu tô dirigindo, gente. Desculpa. Não pode, não pode sair. Tá no Bluetooth. Tá no Bluetooth. Fala, deixa eu falar também. Eu quero participar do Cidade de Poker. Do Poker? Ah, bom, tá aqui, mano. O flop aí tá batido aqui. Só você escolher. Escolhe 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Escolhe aí. Qual eu número? Quero 2. 2. 2. 2. Flop batido. 2, 2, essa aí. Ó, Rei de Copas. Rei de Copas, King ou Kong. Seja, 10 quilos de alimentos, não é isso? É. 10 quilos de alimentos. Você vem aqui, 10 quilos de alimentos... Né? E aí você vai participar do torneio de poker, tá bom? Combinado. 10 Beleza, quilos. Quer mandar abraço? 10 quilos. King Kong. Fala aí, velho, quer mandar abraço? Não, quero mandar um abraço pro meu amigo Guilherme, que deve estar ouvindo. É, mandar uma moela pra minha namorada, a Regina não tá aí, né? Ah, mas sabe, mas no mínimo ele deve estar falando que tu já levou o cartão. Amigo, hoje é tapa na capa com a Mursa. É. Ah, e é isso aí. Ah, tá bom. Boa, mano. Você lembra que eu falo com o Bar agora? Fica. Isso, fica aí na linha pra falar com o Bar, mano. Que o Bar vai te explicar tudo direitinho, tá bom? Aproveita e fala bastante com ele, tá carente. Valeu, valeu, parceiro. Tamo junto. Vai, Corinthians. Oh, mano, um abraço pro Hiroshi aí, mano. É nóis, Hiroshi. Vou mandar um beijo pra Dot Larissa, uma das meninas do X-DJs. Como é o nome da moça? Dot Larissa. Larissa. Super DJ, maravilhosa. Patrícia, pra Sabrina, pra Dai Macedo, que veio nossa convidada ontem, a Miss Bumbum 2013. Teve aqui ontem? Teve. Não, pode linda. Ser. Tá, tá. Sério? Sentou na sua cadeira. É só lá no Instagram lá do X-DJs. Estavam lá, estavam lindos, né? Ela sentou aonde? E a Dot, que adora aqui onde eu tô. Onde você tá? É. E a Dot sentou na picape. Então tá bom. E a Dot que escuta a gente sempre. Muito valeu, bem. Obrigado. É pro Caio que entrou no ar, mandou um e-mail pra mim. Oh, caiu a linha? Então você manda um e-mail para ba@97fm.com.br, tá bom? ba@97fm.com.br pra você saber como é que você vai participar do torneio. Liga a Khan que ele gosta de conversar. Bom, é isso aí. Eu vou lançar a hashtag aqui, ó. Copiloto maldito. Ah, copiloto maldito, isso, copiloto maldito. Tava em depressão. Mano, o cara, depressão se mata sozinho, vai matar os outros. Jogou o avião, matou 150 pessoas. Quem nunca entrou no avião com depressão? Foi dado que foi ele ainda. É, não acusa o cara. Só tinha ele lá dentro. Como você sabe? Vamos esperar sair o negócio da caixa preta. Espera lá, não acusa os outros. Saiu, tá no YouTube. Saiu já pelo YouTube? Tudo? Já matar tudo desse vídeo? Conversa, do conversa. Tá lá o bagulho, tá lá em português o áudio. Tá em português. Os caras aprenderam até lá. O áudio tá em português, até que assassino virou o bagulho. Mas o procurador... Ah, não deve ser. Falando pra você, Domingo, entra aí. Tá aí, velho, tá aí. Vá, você não viu o bagulho? O que aconteceu? Tô brincando com coisa séria. O piloto saiu, foi ao banheiro. Sim, aí a porta fechou. Ele trancou a porta, ele trancou. A porta fechou porque o avião... entrou em declive. Não, ele já trancou. E a porta fechou. Ele já trancou. E aí é o seguinte, todo avião tem uma senha ali. Lá de fora. Certo. Né? O piloto tentou a senha dele, não conseguiu, por quê? Ele tem um dispositivo, quem tá dentro da cabine, que trava essa senha. Mesmo só abre com a senha, se ele quiser. Só abre se ele quiser. E dentro da cabine, pelo áudio, só escuta ele respirando normalmente, né? E o avião caindo. E nos últimos segundos... O comandante batendo lá de fora. Dá pra ouvir. Abre a porta, pelo amor de Deus, papapá. E do lado de fora, o desespero dos passageiros. Porque eles não arrombaram a porta, não tem como arrombar. É blindado o bagulho, blindado, você acha? Dudu. Depois do 11 de setembro... assim, todo mundo derrubava o avião. Depois do 11 de setembro... numa forma diferente aí, viu? E detalhe, hoje descobriram que ele tinha um atestado... de depressão, né? É, e ele tinha um atestado pra não trabalhar. E ele não apresentou na companhia. É, fica complicado falar alguma coisa. Né? Eu sou a favor de ter um manche ali na saída de emergência. Não. Né? Bom, mais fácil. Agora vai se azedar ali, o passageiro puxa pra trás. Estádio 97, melhor pro alto que pra baixo. PV, tá pensando em trocar de carro, hein? Acesse www.meucarronovo.com.br e confira as ofertas. E na hora de financiar, não se esqueça, hein? BV Financeira, com a BV você sempre pode mais, meus amigos. Também em nome do Grupo Esser, um nome construído com história. Olha, agora eu vou falar aqui um recado importante aqui do HDI Seguros, tá bom? Você que sabe quem é o recordista mundial dos 50 metros livres de natação? Vocês quem sabem? É? César Cielo. César Cielo, meu. Ó, ele tem uma marca de 20 segundos e 91 centésimos. Deus, é um recorde, eu vou dizer pra vocês, é difícil pra caramba de bater esse recorde. Mas sabe por quê? Porque é difícil de bater mesmo, mais difícil que isso é bater o preço da HDI. Isso é impossível. Aí eu quero ver bater mesmo, viu? Por isso, não faça o seguro do seu carro sem contar com a HDI. Vai por mim, olha, acesse hdi.com.br ou fale com o seu corretor e peça a cotação da HDI. Com a HDI, você fica protegido até do risco de pagar mais, hein? Vai correr esse risco? Não vai, né? E tem mais, com a HDI você economiza dinheiro, mas também economiza tempo. Bateu o carro? É só passar em um HDI bate pronto, porque em poucos minutos você sai já com a autorização para o conserto, viu? HDI Seguros é de bate pronto, consulte o seu corretor ou acesse hdi.com.br. Bom, teve um trote ontem aqui, eu prometi que ia colocar depois do ouvinte. É verdade. Trote que aconteceu ontem, né? O Mota tava fazendo um pedágio ontem, para as pessoas entenderem. Lá na Praça Heróis da Força Expedicionária Brasileira, perto de Santana ali, né? É em Santana. É. Acabado o pedágio, o Mota estava vindo com o motorista da rádio, vindo para cá. E aí o Benjamin resolveu ligar ao vivo aqui dos estúdios da Energia, pro Motinha. E aí aconteceu isso aqui, ó. Ouve aí, ó. Replay do estádio. Replay. Replay do estádio. É isso aí, mano. Replay do estádio, certo? Opa. Animal, sou eu. Tudo bem? Tudo bem. Ô, Motinha, você tá de sacanagem. Eu não tô no ar agora, eu saí. É. Ô, cara, a gente combina um negócio. O São Paulo... O que que combinou? Não, eu não tinha te falado. Eu tô falando sério. Eu saí do estúdio agora. Na puta de uma sacanagem. Nós combinamos. O São Paulo perdeu ontem. Você tem que vir fazer o programa. Você tá louco, cara? Ô, tonto, eu fui escalado pra trabalhar na rua. Você quer que eu faça o que eu faço com o Sombra? Ah, não é verdade, não, porque eu fui falar com o Sombra agora, antes do programa, eu falei, Sombra, é um brincalhão que o Motinha não veio. Pô, você tá louco, mas Mota? Mas saiu a escala que eu posso fazer, filho, eu sou profissional. Não, você não é profissional, não. É uma puta sacanagem, tem um monte de gente assistindo o programa, tem um monte de gente, pode falar, você é um merda, Mota. Porque o que você fez hoje, só prova que você é um merda, tá certo? Porque se eu estivesse no ar, eu ia falar a mesma coisa pra você. Comigo então, você... fala amanhã, Tonto. Amanhã você vem? Eu venho, eu venho. E aí, tem mais. Com você, e com você, e com... Eu vou pra Maresia, sim? E com você, eu não brinco mais. Você fala, vou falar assim. Você é um merda, porque era pra você estar aqui no programa. Você não pensa... Você não pensa no programa, Motinha. Tá então certo? Vai lá na diretoria e fala. Você, vou mesmo na diretoria amanhã. É, meus amigos, hein? Ei, eu falo, a única coisa que eu tenho que falar, cadê o trouxa? Verdade. Como assim, cadê o trouxa? Cadê? Eu falei na ligação, você vai vir amanhã? Fala na minha cara, vai vir amanhã? Cadê? Tirem as suas conclusões. Cadê? Tá onde? Motinha tá caiu no trote ontem, Tanto que estava hoje pela manhã, o Sombra disse. Você que eu ligo o rádio agora. Eu só tenho duas pessoas que eu tenho que me justificar aqui. Quem? Pro Zé e pro Sombra. Só? Só. E pro Fernando, pra Cecília, pra diretoria. Quem manda, fazer né? O quê, né? Pau mandado é no... Não. Baba ovo, né? Tá aí, ó. O que é? Hoje é feriado? Você tinha que ver a cara desse cidadão. Bruxo. Quando acabou de acontecer. Onde ele isso. Tá? Onde ele você tá tinha agora? Que ver como é a, ah, imagino. Você tinha que ver o grau de felicidade. Imagina esse. Que seu nossa. Benjamin Bach. Ele nem dormiu. Não há nem. Duvido que ele dormiu. Ele ficou completamente louco. Esse cara não teve infância, mano. Louco. Esse louco, cara não teve infância. Tava em êxtase. Né, mano? Tava. Então dá certo. Ó, vamos ver. Dodô. Oi. É, o Palmeiras aí teve uma notícia ruim, viu? João Paulo. Notícias. Não, o Verdão, fala do Verdão. O tornozelo direito, viu? João Paulo, lateral. João Paulo, lateral. Mas não tinha sido convocado hoje de manhã? Convocado para quê? Pra seleção, sub alguma coisa, porque o... João o Paulo Vink, convocado? É, o Vink foi cortado, João Pedro. Ah, João Pedro. O menino da base, você tá falando. É. Ah, sim. Mas esse é o João Paulo. Ele confundiu o apóstolo. É Pedro com Paulo, ele confundiu. É, o apóstolo é outro, é verdade. O João Paulo não é o que veio do Flamengo? É, acho que é. Mas esse é ruim, hein? Então, é que tá, foi de seleção do quê? Estranho. Mas torceu o tornozelo mesmo, menino? Torceu. E o João Pedro, já que aproveitando hoje, foi convocado para a seleção do Galo. Tá certo. Tem mais informações de algum time, sim. Motinha? Diga, vamos lá. Informações. Brasil e Chile. Todo mundo anunciou que o jogo seria, para quem gosta, domingo, meio-dia. Não vai ser. O jogo ser. É domingo às 11 da manhã. Mudou uma legal, hora. Bacana. Mudou, jogou às 11 da manhã. Mudou o horário na Inglaterra. Joguinho e hoje teve uma grande homenagem lá no Palmeiras, né, Dudu? O Robinho e o Alex trocaram. Acabei placas. De ver a foto que você viu. Você viu? Tipo, a foto, né, com o Nobre entregando as placas aí, os dois trocando entre si, né, pelo gol no Rogério Ceni, né? É difícil fazer um gol no mito, tem que dar placa mesmo. Mas os dois fizeram. E sim, um belo gol. Exatamente, um belo gol. Não, admito. O negócio de dar placa é coisa de ortopedista também. Não, se cair o braço, tem que pôr a placa. É, você vai fazer o que com uma placa dessa? O teu irmão tem uma, não tem uma placa? Legal, você não queria pro resto da história. Imagina, saca pra quê? Da vida, tua família vai a minha parte eu quero em dinheiro. Não, mas essa placa é legal. Essa placa é. Ah, o mano tem uma placa pro Marcão. Vai lembrar dele o resto da vida. Tem uma placa e seis parafusos. Quando o Marcelinho ganhou a placa, ela ficou todo falando aí. Não foi, eu ganhei. Só, ganhou o gol do Santos. Babou o ovo. Que fez gol de placa lá na Vila Belmiro. O Pelé mandou uma placa pro Marcelinho. Eu só repercuti porque você viu os dizeres da placa? Parabéns, Marcelinho Carioca. Nunca fiz um gol tão bonito quanto o seu. Assinado Pelé, lógico que é. Lógico que é. Gente, vai, mano, Merecia aquela musiquinha dele. Gente, o gol mais bonito da vida do Pelé. Olha o que você vai falar. Foi reproduzido no computador porque não tem imagem pra mostrar. Não temos o gol. Não temos o gol. Foi um gol tão fantástico. É lenda. Ué, mas não tem TV. Agora aí, o Ronaldo Marconato tá vivo pra contar a touca que ele levou. Ah, para. O Edinho tá vivo pra contar o gol que ele levou. Não, para de falar besteira. Agora aí, o Pelé, no filme dele. Isso de verdade, coração. Como não? Como não? Não, você não deve estar falando. O Pelé, Domênico Gato, no Mil Gols lá, que é o... Pelé Eterno, o filme, animal. Pelé Eterno. Pelé Eterno, eterno seu Pelé valor. Enfim, tanto faz. O que que tem? Tem lá o gol lá do Pelé, que ele fez no Ineleven. Ele montou lá, colocou o outro lado lá, o time com uma estrela, tá certo? Põe a musiquinha. Aí ele turbinou o bonequinho dele, ele turbinou o bonequinho dele e fez o gol. É verdade que ele apertou ele duas vezes. Ele colocou no Easy. Trouxa. Tá certo? Colocou no Easy. Apertou ele dois. Com o adversário, com a camisa roxa lá pra falar que era o Juventus. Não. Turbinou o bonequinho dele, colocou setinha pra esquerda, só o bonequinho dele. E foi pra cima dos caras e fez o gol. Aí ele gravou, Domênico Gato, no memory card, deu pro cineasta lá e falou, ó, esse gol eu fiz aí. E o cara não desmentiu, virou lenda, velho. Tá louco. Tá zora. Com todo respeito ao Pelé, hein? É. Tô desmerecendo o Pelé, não. Vocês viram que aí, tem mais o Valdir acabou aí? De postar aí? No Twitter. Eu vi, ele postou aí. Ele postou aí. É dele, pô. Tá aqui, Jorge Valdir, é o mago oficial. 640 mil seguidores, você acha que não é dele? Tá aqui, foi? Ó. Ai, ai, ai. Ele colocou aqui, escreveu kkkk, muito fera, e colocou essa foto. Mas não dá pra ver a foto. Tirando do Neto, tá de biquíni. De não dá biquíni. Pra ver a foto no rádio. O Neto, mas eu tô narrando a foto, cara. Calma, explica, deixa eu acabar de falar. O cara tirando um salto do Neto, antes, né? Ele de baby doll e de calcinha. Escreveu kkkk, muito fera. Eu vi. Porque o Neto tirou uma, né? Fala aí, Neto. Sinceramente. Não, não imita o Neto. Fala a verdade, tô gripado hoje, mas fala a verdade. Eu, sinceramente, eu acho uma baba aqui esses caras ficam atacando os outros por Twitter. Escreveram foto. Você acaba de falar que o mundo tá chato. Você tem que se decidir. Você fala, o mundo tá chato, ninguém pode fazer nada. Aí o cara brinca com o outro e fala, pô, acho uma baba aqui. Não, mas você sabe que isso aí não é brincadeira. Como não? Para, velho. O cara não tirou sal do time do Palmeiras? Tem que aguentar, que tipo nem assim, eu. Tipo os assim. Caras foram lá e falaram, chupa a moto, chupa. Eu levei tanto chupa hoje que eu fico... Não, mas eu acho assim, você gostou da brincadeira, eu já não acho legal. Por quê? O cara fala... Eu não entendi você, você tá bipolar hoje. Tá bipolar. Eu não acho bom. Tá bipolar, porque você começou o programa, a gente tava falando, você falou... Ah, porque o cara subiu em cima do... O Dudu e subiu em cima do Edson. Pô, porque não pode fazer mais nada, não pode brincar. Porque o futebol tá chato, você falou isso. Peraí, uma coisa eu tô falando uma provocação dentro do campo. Outra coisa é o cara colocar a foto do cara que não gosta. É brincadeira. Ah, tá bom, meu. Alguém não aguenta ou não aguenta. Tá bom. Bom, cada um tem a sua brincadeira, gente. Não, cada um faz o jeito que acha e aí... Isso é bipolar. Deixa pra lá. Ó, não entendo. Chegaram algumas mensagens aqui no aplicativo, tá bom? O aplicativo aqui que o pessoal manda aqui, ó. É o seguinte, Alexandre Santagata mandou aqui. Mano, oi. Pare com esse papinho, ó. Se o Pelé passasse aí na Paulista em 1957, ninguém saberia quem ele era. Se o Raí passasse na Paulista em 1987, ninguém saberia quem era. Se o Ademir da Guia passasse em 1960, também ninguém saberia quem era. Se você passar hoje, ninguém sabe quem você é. Chupa, mano, o cara colocou aqui, ó. É, famoso deve ser você, otário. O cara pegou beijado. Nunca vi nem, ó, nunca te vi nem na capa do Kisuco, velho. Nunca teve no Tang? Mas eu não sou famoso mesmo, não. Não. Você é bem conhecido já. Não, sou nada. Esse negócio de ser famoso aí é pra fresco, velho. Eu não sou. Luiz Testa. Eu não preciso conhecer mais ninguém também, viu, Domingo? Meu círculo de amizades aí já tá bom pra diabo, velho. Já tá bom pra diabo, velho. Quem eu já conheço já tá bom. Vivo bem com os que eu já conheço. Aí depois você começou a conhecer mais ninguém. Uma estrelinha assim e tal, os caras começaram a se chegar mais, mano. Não, eu já corto. Corto mal pela raiz, Motinha. Olha aqui, ó. Não adiciona ninguém ao WhatsApp. Não tem faço amigos. Nada. Não. Você não faz novos amigos. Não. Domênico, lembre ao mano que no primeiro jogo do Coliseu em Itaquerão, os gambás tomaram um fumo do Figueirense. Mota, Chorão, abraços e dali porco, Luiz Testa mandou ali. Inclusive, meu time já carimbou o teu estádio lá. O teu não carimbou o meu. Então chupa, mané. Também. Eu não conheço essa história, esse cara não consegue. É o Ananias Stadium. Jogou uma vez só. É, sou corintiano, mas até eu vibrei com o golaço do Robinho no Ceni. Pegou-se vibrando aqui, hein? Tá procurando o tempo da bola até hoje. Cacacacação foda. Abraço do Maurício. Vai, paga nós. E um abraço pro Pouco Ovo aí, é nóis. Pouco Ovo do Parque Vitória. Tem mais aqui, ó. O Rodrigo Alexandre Rocha. Saudade, Pouco Ovo. Aqui, amigões, mora em Sorocaba. Escuto vocês todo dia pela internet. É importante salientar que o Corinthians, se ele ganhar a Libertadores invicto esse ano, não temos mais como disputar o campeonato. Teremos que, no próximo ano, disputar a Champions League. Ou seja, um campeonato dessa altura. É, faz assim, é Champions League e desligue. Você vai disputar a Ligue e desligue. Champions desligue. É o Corinthians junto com o Elite Itaquerense de Itaquera e o pessoal do outro lado da rua lá. Ah, vai pro inferno. Vai ficar chato, de fato. É, quando você ganha uma Libertadores, ganha uma Libertadores é legal. Mas ganhar invicto é muito mais legal. E quando você passa a ganhar duas invictas, é realmente complicado mesmo, porque aí você passa a ver que não tem rival. E você acredita nisso mesmo? Tem rival. É... Tá precisando do Palmeiras na Libertadores pra dar um pouco de graça. Três, então o São Paulo tá precisando do Palmeiras pra dar um pouco de graça, porque, porque ó, nossa, tá fácil o negócio. O São Paulo ganhou três seguidos, então acabava, fechava. Foi nos pênaltis ali, teve graça, teve emoção. Mas teve emoção, a Libertadores hoje pro Corinthians não tem emoção, Domênico Gato. Ô, Domênico Gato, a Libertadores pro Corinthians, Domênico, escuta, a Libertadores pro Corinthians hoje, parece aquele passeio de trenzinho em águas de Lindóia, pra aqueles senhores de idade. É aquele negócio previsível e sem graça e monótono que você quase e dorme, é a Libertadores pro Corinthians, velho. É a Libertadores pro Corinthians. Antes dele estar agora por cima. É previsível, previsível. A torcida dele falava assim: nós não vivemos de título, nós vivemos de Corinthians. É, teve até camisa, esse título, né? Essa Libertadores, o Fofômeno. O Fofômeno lançou a camisa, lembra? Agora tudo vale, né? Não, pelo contrário. Depois do Tolima Day, o Libertadores é mais um título. Nós não vivemos de título. A Libertadores, pra mim, é mais um título. Eu fui naquele ano pro Japão. Era justamente pra, junto com a torcida do Corinthians, reerguer aquela nação. Ah, você reergueu o Japão? Só um fomos pra lá reerguer o Japão. Ai. Vamos ouvir um negócio aqui que aconteceu no dia 16 de julho de 2009. Libertadores é um torneio sem credibilidade. Pra vocês verem como essa Libertadores é ridícula. Nem no PlayStation tem. É. Mas tá hoje já tem. Hoje já tem. Os jogos novos tem. Pega lá aquele dia que ele falou, a Libertadores não é pra nós. Você lembra? Ele aqui no ar, nesse programa, ele falou, a Libertadores não é feita pro Corinthians. Isso não é pra nós. Eu juro que ele falou isso. Quer que eu repito? Deve ter isso aí. Mas peraí, você não viu? Você não terminou? Mas peraí. Não, ouve. Libertadores é um torneio sem credibilidade. Pra vocês verem como essa Libertadores é ridícula. Nem no PlayStation tem. Ele falou, o negócio é o seguinte. Ele falou que a Libertadores não vale. Não, ele disse que a Libertadores não era pro Corinthians. Gente, a Libertadores hoje precisa muito mais do Corinthians do que o Corinthians da Libertadores. Isso é fato. E hoje, Domênico Gato, pra você que não joga, existe Libertadores no videogame. Naquela época não existia, hoje já existe. Ah, tá bom. Ué, tá bom não, existe, isso é um fato. Antigamente não existia. Tanto é que ninguém aí me contrapôs. Hoje tem. Tá certo. Ó, vamos mais ouvintes. Calei todos aqui. 3, 2, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7 da Bom Engove para você. Se persistir os sintomas, um médico deverá ser consultado. Esse medicamento é contraindicado em casos de suspeita de dengue. Em nome também de BV Financeira, tá pensando em trocar de carro, hein? Acesse www.meucarronovo.com.br e confira as ofertas. E na hora de financiar, não se esqueça, hein? BV Financeira, com a BV você sempre pode mais. As duas tocou? É o 20 no ar aí, ó. 3284-7797, alô? Abaixa o volume, abaixa o volume. Quem fala? Evandro. Tudo bem, Evandro? Joia, Dodô. Evandro do quê? Evandro Bolognese. Bolognese? É de adoro. Domingo no macarrão, né, velho? Adoro, é, adoro. Demais. E quantos anos, Evandro? 31. 3.1. Não tá muito animado. E qual que é o bairro que você mora? Vila Pires. Vila Pires. Isso. E o time? Solta o hino aí, mano. Que hino? Corinthians, é lógico. É, não sei, tem uma pá de nós cego aí, os babaú. Não, mas se parece também, meu, você tá vindo de um velório, mano. Ô, amigão, parece sério, velho. Fala aí, mano. Mais uma boa notícia pro Coringão, hein? O departamento médico colocou novamente na ativa mais um soldado, mano. Sim. Speed Mendoza. Speed Mendoza está de volta, velho. Daqui a pouco volta o Fábio Santos. Speed, de velório. Que beleza, hein? É o nome dele? Mano, Steve Mendoza. Eu queria falar uma coisa. Fala, amigo. O que você acha aí? Dá pra fazer uns 100% aí nesse primeiro turno da Libertadores ou não? Olha, eu tô cravando aqui, velho. Na boa, tô cravando mesmo. Porque eu acho que a postação na Libertadores acho que vai ficar sem graça. O Corinthians, ele ganha as três competições. Campeonato Paulista, Libertadores e Brasileiro. Invicto nas três competições. Eita. Crava aí, velho. O Corinthians é o time a ser batido esse ano. Ô, amiguinho, se vocês fizerem a segunda melhor campanha, porque a primeira já é do Boca, a segunda melhor campanha, se vocês fizerem, a segunda melhor campanha. Olha o grupo do Corinthians, que é o grupo da morte, aí, e o grupo dos bêbados, que é o do Boca. Aí você reclama lá na federação, não lá, não precisa. Na Comebol, não precisa. Sorteio é igual pra todo mundo. Meu time tá espancando todo mundo, nosso cego. Pensa comigo, ó, pensa comigo. Vai, Corinthians, o próximo jogo é o Danúbio. Danúbio é fraco, é em casa. Certo. Ah. Corinthians ganha. Certo. Depois tem o São Lourenço. São Lourenço é mais complicado, mas tudo bem, é em casa também. A gente em casa, a gente não perde, é 100%, ganha. E o último jogo é contra o São Paulo. São Paulo é freguês. É mais 3 pontos. Vocês querem dizer que vocês vão fazer todos os pontos possíveis da chave, é isso? Tem grande chance. Eu acho que vai fazer, eu acho que tem grande chance de fazer. Tem razão. Tem o que é tão absurdo? Tem chance, mas... Tem chance, então tá. Aí tudo bem, aí na próxima... Aí na próxima fase, sai lá o sorteio, aí ele pega o penúltimo melhor segundo colocado. Vamos supor que esse time seja... Aliás, o Portugal... O Atlético Mineiro. E pode ser o São Paulo. Olha aqui, ó, Portugal. O Corinthians tem grande chance de fazer os seus... Todos os pontos. Quantos pontos são? 16, né? Isso. Tem chance de fazer, porque os 3 próximos jogos do Corinthians são todos aqui na capital. Exatamente. Porque o jogo fora... Que mas 100% é o São Paulo, dos pontos aí são 18 pontos. É tudo em casa, hein? É 18, né, mano? Desculpa. 18 pontos, mas... Tem chance, sim. Tem Eu acho, Domênico, que o Corinthians ele não vai conseguir vencer todas. Eu acho que o Corinthians ele vai empatar aí no meio do caminho. O São Lourenço talvez seja o adversário assim mais difícil pro Corinthians hoje. E mesmo assim joga em casa, né? E posso contar um negócio pra vocês? Se o São Lourenço, aí que tá também, se o São Lourenço perder pro São Paulo lá, pode acontecer, né? Futebol acontece. Ó, se perder, estão fora, mano. Eu vou aí, já começa. O empate já coloca os caras praticamente na berlinda, né, Domingo? O mano gosta de brincar, mas eu vou falar um negócio um pouco sério aqui. O São Lourenço. Sério, não tô brincando. O São Lourenço, eu vi 2 entrevistas dos caras, tanto do goleiro Torrico, quanto vi do Romagnoli e do técnico, ontem. Que eles disseram, a torcida tá apavorada porque vocês estão prestes a sair da Libertadores. Ele falou, ano passado, a condição era a mesma. O São Lourenço só depende dele. Ele vencendo os jogos dele. Mas ano passado não tinha o Corinthians, né, bacana? Contra o São Paulo e contra o Corinthians, ele tá classificado. O São Lourenço só depende dele. O São Lourenço, sem brincadeira, o pior jogo que o Corinthians jogou nesse ano foi contra o São Lourenço. Mas até aí o São Paulo só depende dele. O Corinthians merecia perder o jogo. Se o São Lourenço só depende dele, o São Paulo também só depende dele. Mas aí vão jogar pra ver quem é melhor. O São Paulo só depende dele, sim. Mas vai ter um jogo um contra o outro, gente. Tudo bem. Vai ter um jogo um contra o outro. Vamos ver quem é melhor. Hoje, o São Paulo pode estar em crise, pode estar o que quiser. São Paulo só depende dele, porra. O São Lourenço não depende só dele. E o São Paulo joga pelo empate. Não depende só dele. Depende. Se ele ganhar 3, ele tá lascado. Se ele ganhar do São Paulo, Portugal, presta atenção, ó. Presta atenção. Vai ter que fazer mais saldo. Se o São Lourenço ganhar do São Paulo, de 1-0, ele não tá dependendo só dele. Ele tá com saldo pior que o São Paulo. Você entendeu ou não? Fica com mais pontos, né, Dodô? Não, fica com o mesmo número de pontos. Não, mas o São Lourenço, ele depende só dele no quesito aí poder depender das próprias forças, independente de fazer saldo de gol. Mas, por exemplo, se ele ganhar de 2 de São Paulo, ele tá dependendo só dele, Domingo. Ele passa a não depender só dele se ele não tiver um confronto direto. Isso que eu disse. Pelo fato de ter um confronto direto, ele ainda continua dependendo só dele. Gente, os dois dependem só dele, mas ele joga entre si. Mas ele depende de ganhar de São Paulo de 2 ou 3, não é isso? Não. Como não? Ele pode. Mas... Não! Sim, senhor! Gente, ué, o São Paulo quanto tem de saldo hoje? Calma! São Paulo tem 3 contra menos 1. Tem 4 gols de diferença. 2-0, tira 2-1, 2 do outro, beleza. Empata. Mas ele não. Esse resultado, ele não precisa vir exatamente contra o São Paulo. Ele pode ganhar de 6-0, por exemplo, do Danúbio. Mas é passando a depender só dele, Portugal. Agora você jegue. Não, pera aí. Não depende só dele, porque o São Paulo também pode ganhar de 6 de quem for ganhar. Não, mas aí o São Paulo, se o São Paulo fizer mais gol, obviamente. Presta atenção. Então, não faz depender só dele hoje. O São Paulo e o São Lourenço dependem apenas deles. Só que o São Lourenço depende dele se ganhar do São Paulo de 2-0. Se não, não. Mas pro São Paulo depender só dele, hoje é um problema, né? É, o problema é que o São Paulo tá passando por um momento difícil. Mas o São Paulo hoje só depende dele. Ele tem que passar, sim, a única vez depende dele. E eu falo isso daqui preocupado e com dor no coração, porque eu não tenho gostado do Corinthians. Tem gostado do Corinthians, mano. A única vez que o Corinthians se sentiu ameaçado e com medo de perder um jogo nesse ano foi contra o São Lourenço. Sim. O único time que colocou eles pra trás, que acuou, que meteu bola na trave, que o goleiro pegou. Deu sorte. São Lourenço jogando desfalcado, o Corinthians também tava desfalcado. Vocês perderam um gol sem goleiro lá, cara a cara. Com torcida, um jogo igual. O Corinthians foi lá e fez um gol meio tabela. No zagueiro, São Lourenço tem condição de vir mas aqui. Dá, então... mas tudo bem. Eu acho que tem. Teve a sorte, tudo, né? Então tem, é 11 contra 11. O time, né? É bom, pô. Mas, ô, amigão, dos brasileiros, ó, vamos colocar aqui, ó, nos brasileiros, o Atlético Mineiro no grupo 1, ele tem a última colocação Mas matematicamente ainda tem chance. Depende dele. O Atlético ele pode vencer aí as próximas três. O Atlético morreu. É que eu acho que também o Atlético dificilmente vai avançar. É, mas ó, no grupo 2 a gente tem o Corinthians e o São Paulo. Eu acho que os dois aí. Você acha que passam? Eu acho que possivelmente vão passar para a próxima fase, mesmo o São Paulo mal. Acho que o São Paulo vai conseguir passar por cima do São Lourenço aí, vai segurar um empate lá e depois ganhar do Danúbio. E na última partida contra o Corinthians vai cumprir tabela. É, aqui, ó, o Cruzeiro, ele é líder do grupo, do grupo 3. É um dos mais fracos. Então, acho que o Cruzeiro vai passar também. Ah. O Inter de Porto Alegre, no grupo 4, do Domingo. Tá em que lugar lá? Ele é o segundo colocado. Ele tá atrás do Emelec, mas tá com o mesmo número de pontos. Aí, o que define aqui é o saldo de gols. O Inter também passa. Eu também acho que o Inter vai passar. Então, passa todo mundo, menos o Atlético. Eu primeiro. Acho que o único que pode ficar fora é o Atlético. O Atlético fica pra trás. E o São Paulo depende de quarta-feira. Eu só vou falar. Perder quarta-feira tá fora. Eu só vou discordar do Mano uma coisa em relação ao Atlético Mineiro, que eu ainda acho que é o time mais forte brasileiro. Por quê? O Atlas e o Colo-Colo têm 6 pontos. Ele e o Santa Fé têm 3. O Atlético tem 2. Não, você tá equivocado. Quem tá liderando ali é o Colo-Colo e o Santa Fé. Tá, ambos com 6. Os dois outros, Atlas e Atlético, tem 3. Tem 3. Só que o Atlético no retorno, ele faz 2 partidas em casa. Por como que um clube que classificando 2, a diferença de 3 pontos, que é de 6, quem tem mais tem 6, o Atlético tem 3, com 2 em casa, como que ele tá fora? Não tá fora ainda. Mas o Atlético, ele pega o Santa Fé, tá certo? Tá, ganhou era o líder do grupo. Então, ele ganhou a primeira até a última rodada aí, que o Atlético acabou vencendo 1-0 lá fora de casa. Agora ele joga aqui. Mas é um time enjoado. É um time enjoado. Mas você concorda, mano? Ele tem 2 partidas em casa, já venceu o Santa Fé fora, o Atlético... Pode passar. Então, mas o Atlético vai ter que vencer 3 partidas para se classificar. O Atlético não está fora. Ou 2, não ele pode fora. Entrar como 3. Segundo. Não está fora, mas está difícil. Se tem que ganhar 3 e 3, é difícil. Não é fácil, não. 2 de 3. Não é fácil, mas... Bom, sei lá. Bom, amigão. É isso aí. Nesse time do Corinthians, se você tivesse que apontar um ponto fraco, qual você acha que é? O ponto fraco? Isso. Ah, pra mim, assim, não vejo assim ponto fraco, assim, viu, mano? Porque o time tá jogando bem, tá entrosado, né? Não quer dizer. É financeiro. É, o dinheiro, o problema é o dinheiro, né? O resto. Ponto fraco do Corinthians daqui pra frente é se der algum problema financeiro, mano. Ah, mas eu não vejo dessa forma, não, Motinha. É, o Corinthians é um time aí que. Quando quer, tem crédito. Você sabe que quando mexe dinheiro, mano, e quando falta dinheiro, a crise aparece. Não, mas Mota, tem jogadores do Corinthians. Até quando? Ouvinte falando aí. Com relação ao Guerreiro, amigo, eu já falei aqui inúmeras vezes, mas eu vou repetir. Eu acho que essa proposta aí que o Corinthians está apresentando pra ele é de 5 milhões. Por mais que o Corinthians possa alegar que tem investidores por trás disso, enfim, eu acho que é absurdo. Pega mal com os outros, né? Pega mal com os outros jogadores. E principalmente, amigo... Pra um, vai pagar pro outro, pô. Principalmente, se eles fizerem esse acordo com o Guerreiro, antes de quitarem o que devem pros outros jogadores. E quando você tem uma dívida ali junto com o elenco, uma coisa é o cara pegar e falar, opa, estamos sem dinheiro aqui, a gente não vai conversar com o Guerreiro por enquanto e a gente não vai pagar vocês porque estamos sem dinheiro. Agora, outra coisa é o cara ir lá. É que a diretoria do Corinthians, aí vão deixar claro que já desmentiu a informação. E disseram aí que o Corinthians ia pegar um empréstimo aí pra poder fazer essa proposta pro Guerreiro. Alguns jogadores aí já ficaram meio de nariz torcido ali, mas a diretoria aí, meio por meio de nota oficial, acabou desmentindo essa informação, o Domênico, falando que o Corinthians, ele, se pegar dinheiro emprestado aí, vai ser pra quitar, antes de mais nada, o débito que tem com esses jogadores. Então, acho que isso é importante. O Guerreiro, amigo, dizem que ele tem essa proposta da Alemanha, pra que ele possa estar retornando ou pro Hamburgo ou pro Bayern. Eu acho que ele vai, porque não tem lógica. Colocar o Wagner Love, contratar o Wagner Love, pagar um puta no salário pra ele, pra deixar o... No banco? Pra segurar 2. Alô? Pra deixar no banco, não, né? Ah, mas eu acho que tem que ter, viu, cara? Um centroavante de qualidade. Sim, eu também acho. Se não joga o Guerreiro, vai por quê? Tem que ter o elenco brasileiro, exatamente. Não. Só que... É complicado, é 2 caras na mesma posição, é 500 pau cada um, você entendeu? Mas, João Mano, só uma coisinha que a gente esqueceu também. É claro que o Guerreiro, na minha opinião, é um jogador extremamente conhecido, tanto na Europa como aqui no mercado latino-americano. Mas tem uma coisa que vai acontecer agora em junho, que ele já deve ter o contrato na mão, se ele não renovar com o Corinthians, tem a Copa América, cara. Se ele fizer uma Copa América legal, inclusive o técnico do Guerreiro vai ser o nosso professor Gareca, que o Domênico gosta muito, é o técnico do Peru. É, se ele fizer uma Copa América legal, tá? Que é difícil, porque jogar na seleção peruana é uma ladeira, tá? Ladeira na subida, muito íngreme. Se ele fizer uma Copa América legal, cara, ele pode despertar algum mercado bacana. E aí o contrato é dele, mano. Ele tá muito cômodo. O contrato é dele. O clube que ele despertar vai pagar tudo pra ele. E a Copa América é vitrine, cara. Mas o que é melhor? Você ser rico famoso, idolatrado. Rico, famoso, idolatrado. Ou ser rico, viver num ostracismo e ser apenas mais um. Você sabia que ele é o cara que mais faz publicidade no país dele? Falando sério agora. Também, se não for ele, vai ser quem? Não tem ninguém no Peru. Mas tá de brincadeira, precisa, mano. Tá de brincadeira, é famoso. Nunca vi um Peru famoso, mano. Imagina. Mas quem não entendi, ô, Evandro? O Apolo Ar ainda tem a promoção. Não, Apolo Ar deu um tempinho. Putz, amigão, vai ficar pra próxima, viu, cara? Caramba, hein, meu. Pô, uma pena, mano. Tá em processo de renovação, pô. Mas tá daqui a pouco, é, amigão, tudo volta aí. Mas e aí você normal. Pode concorrer a um ar-condicionado, tá bom? Vai ficar suando. Beleza, vou no poker aí, coloca no poker então. Poker, então. Beleza, escolher cadê aqui, o nosso ó. Amigo aqui lá, da um, produção? Dois, três, flop quatro, tá cinco. Na mesa, vamos vai. Lá. 1, 2, 3, 4 ou 5? 1, 2, 3, 4 ou 5, foi o 5. 5, sim. Última carta que última bateu. Carta. Vamos ver aqui. Qual é? Ó. As de ouro. As de ouro, ele tem o direito de escolher quantos quilos ele... Não é isso? Quantos, isso funciona? É, quantos quilos quantos você quer doar? Quantos quilos você quer doar, então, pra participar? Ah, vamos 10 quilos, né? 10 quilos. 10 quilos, 10 quilos, tá bom. 10 quilos. Boa, Evandro. Então é 10 quilos. Aguenta aí fora da linha que o Bar vai conversar com você e te explicar direitinho, tá bom? Beleza, Dodô. E ó, sem sal e sem açúcar, hein, velho? Tá bom. É, não, vai é dar... Isso. É... Tá bom? Um abraço. E se pus... Viu? É, mas tem gente. E se puder trazer aí pelo menos uns 2 quilos de perecíveis aí quando você vier visitar a rádio aqui, traga também. Opa, tá bom. Beleza, um abraço, viu, meu velho? Tá bom? Falou, mano. Falou, valeu. Pessoal. Valeu, valeu, cara. Abraço. Tudo de bom. 2 quilos de perecível, hein, Domingo? É verdade. Esse é o Estádio 97 da Energia 97. Olha só. Em nome também de HDI Seguros e Debate Pronto, consulte o seu corretor. Acesse hdi.com.br. É, meus amigos, e vem aí. Ele falou, né? Quero participar do torneio de pôquer. Ouve aí, ó. Já está valendo o segundo torneio de pôquer do Estádio 97. Para participar, você deve conseguir sua ligação ao vivo no Estádio 97 ou participar dos pedágios do programa aos finais de tarde. É, Domênico, eu vou dar all-in com par de dois. É, Motinha. E as inscrições serão confirmadas mediante a doação de quilos de alimentos não perecíveis. Segundo torneio de pôquer do Estádio 97. O primeiro prêmio é uma viagem à Punta del Este. E o vice-campeão ganhará um final de semana no resort do Estádio 97. É isso aí, amigo! E tem muito mais. Ei, Domênico, tô vendo que vai estar cheio de baralhão nesse torneio, hein? É isso aí, mano! Segundo torneio de pôquer do Estádio 97. Sai da frente que eu tô chegando. Apoio H2 Clube. Energia. Bom, você ouviu, né? O segundo torneio vem aí, tá certo? E pra você participar é muito fácil. Tem que ligar durante o Estádio 97, que nem eu fiz o último ouvinte, o Evandro, que participou aqui no ar. E pede pra gente, ó, quero participar aí do torneio de pôquer, segundo torneio de pôquer. Lógico. Aí você vai retirar uma carta, vai ver quantos quilos você vai poder doar, né? Pra ajudar aí. E aí você vai participar do segundo torneio de pôquer. Lembrando, as inscrições serão confirmadas mediante a doação de quilos de alimentos não perecíveis, tá bom? É, e o primeiro prêmio é uma viagem, você ouviu, a Punta del Este. Olha que prêmio sensacional. Você já foi, hein? A Punta, Monta? Já. Conhece já, bem lá. Adoro, conhece bem a Punta del Este. Conhece bem. E o vice-campeão vai ganhar também outro prêmio muito legal, que é o vice-campeonato aí, vai dar direito a um final de semana no resort do Estádio 97, onde você já pode fazer aí, reservar seu quarto, de 22 a 24 de maio, no Bourbon Spa Resort Atibaia. Dois prêmios muito legais no segundo torneio de pôquer do Estádio 97, que tem o apoio da H2 Clube, tá bom? Participe, hein? Seu Estádio 97 na Energia 97. Deixa eu ver aqui algumas mensagens. Mensagens chegaram no aplicativo. Sem violência, Domênico. Sem violência. Que não ofendam o bom andamento do programa. Por favor. Oh, você estava esperando alguma coisa do Zé Ricardo lá, não? Zé, ele mandou RG, tudo. Tá beleza. Tá aqui? Mandou nesse mesmo. Pode apagar. Índio, pode apagar? Tá bom, era porque ele participou, falou que queria... Caiu a ligação dele. Grande Zé Ricardo. André Coletti, diz aqui, Portuga é paga-pau de São Lourenço. Ah, eu acho um time bom. É que ele tem medo de contrariar o Papa, define, gente. Define que você também torce pra Argentina, né? Não. Ele sempre falou que torcia. Um dos maiores rivais do Boca Juniors é o Portuga, ele torce pro Jorge Wilstermann. Também, que é um grande aviador boliviano e que não derrubava o avião jamais. Não, mas ele torce pro time do Papa porque ele tem medo que o Papa jogue uma praga nele. Aliás, sabia que na Argentina um pouco de história, o único time que no confronto direto ganha do Boca é o São Lourenço. Ah, então todos os outros perdem. São freguês deles? É, parece que sim. Aí você se borra. Infelizmente dele. É. Pô, freguês, hein? É o único time que no confronto a gente desse, toma um pau. Vem aqui mais um. Eduardo Fero. Com um trabalho que beira o esplendor, Ah, não acredito que você escreveu isso. Ah, não, ele não falou isso. Ah. E você leu. É duas falhas. Ele escrever, você lê. E a terceira você falar no ar aqui. Em relação a quem? Eu preciso. O que uma vitória não faz? Eu preciso ler o que as pessoas mandam. O quê? São as opiniões dos torcedores. Tem que ser coerente. Pode falar bobagem. Lê. Se for muito fanfarrão, você vai ter que colocar. Momento fanfarrão. Não, eu não sei de nada. É só porque é palmeirense, você não vai pôr? É. Com um trabalho que beira o esplendor, eu tô lendo do jeito que tá aqui. Osvaldo nos brinda com um futebol que remete à era Parmalat. Ah, merecia dois momentos, ouvinte fanfarrão. Vai mascar cachimbo aceso, irmão. Vai mascar cachimbo aceso, você é louco, velho. Eu não sei porque dessa vinheta colocaram uma vinhetinha que não tinha que pôr, não. Pode colocar de novo essa vinheta aqui, o cara desse é muito fanfarrão. O Domênico, espera. O Osvaldo não lembra Parmalat nem na girafinha de peluche que vendia lá o leite. Longe, tá de brincadeira, velho. Tomou? É droga pesada isso assim, aí. É a opinião do ouvinte, ué. Tomou. Uma porcaria. Cara, vocês são demais. Sou fã do mano. Valeu. Só quero saber de onde vem tanta criatividade. É a banana. Mais Palmeiras, abraço a todos. É a banana. É a banana, rapaz. Sou verdadeiro. Pior que ele tá trabalhando mais, tá com menos tempo de pensar groselha, hein? Imagina isso com o tempo mais livre. Arthur Nascimento, boa noite, hein? Isso, não sei por que o Mota defende tanto esse goleiro. Mito, é o cara que tem São história. São Paulino. O cara não gosta do Rogério. Mas, ih, rapaz, isso aqui não vai dar. Pode continuar. Mas esse cara devia ter se aposentado em 2012. Rogério, você se acha maior que o clube e todos se curvam a ele. Foi um grande ídolo, sim, mas já tivemos goleiros melhores. E esses últimos anos vem manchando sua história. O Arthur Nascimento que escreveu aqui, tá nervoso, hein? Então, respeito, Arthur, rapaz. Deixa eu falar pra você. Com educação. Ele não faltou com educação com você. Foi ser educado. Olha, é uma questão de você estudar. E você perceber o que acontece no momento. Rogério é um ídolo. É um mito, porque ele tem história, tem recorde, tem título. Não é por causa de um joguinho que fica todo nervosinho porque perdeu do Palmeiras, se você vai desrespeitar e jogar a história dele no lixo. Ele realmente não é maior que o São Paulo. Eu torço pro São Paulo até o fim, mas amo o Rogério como ídolo e adoro o Rogério. Ele errou. Tem direito de não gostar. Não, tudo bem, mas ele tá jogando no lixo. Ele tá falando, não, o cara é uma porcaria, para. Olha o título do Rogério. Ele só disse que o cara tinha que parar em 2012. Goleirinho, ele falou goleirinho. Calma. Então, falou goleirinho? Não, vai ler. Foi o que ele quis dizer aí. Falou goleirinho. O que tá escrito aí na entrelinha. Vai, modinha, vai. Fica de uma derrota aí. Fica tacando pra todo lado. Pera, não falou goleirinho. Pera, deixa eu pegar aqui o e-mail dele de novo aqui, ó. Pera aí. Você não louco? Já não deu X? Hã? Você não deu X? Não, mas sim. É onde tem que estar, no X. Não é isso não. Achei. Vou ler de novo. Não! Você vai me irritar de novo. Lê de novo. Mas é o que diz a entrelinhas. Chamou de goleirinho. Não sei o porquê o Mota defende tanto esse goleiro. Sou o São Paulino, mas esse cara deveria ter se aposentado em 2012. Não ofendeu. Não ofendeu. Não chamou Rogério Ceni. Chamou de esse. Se acha.